Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos ao último Projeto X do ano longuíssimo e infinito de 2015. Amém! Finalmente acabando. Acabando do quinto dos infernos, pelo Cara. Amor de Deus, acaba. Vai embora, meu Deus do céu, caramba. Meu Deus. Não, gente... O que está acontecendo? 2015 foi o inferno astral do mundo, cara. Ano lazarento, pelo amor de Deus, porra. Deixa uma recomendação. Antes, escutem a retrospectiva de 2014 e percebam que a gente falou uma coisa muito parecida. A gente não fazia ideia de que 2015 ia ser uma bola de merda ainda maior. Peço desculpas a 2014 oficialmente. Porque... Desculpa, a gente não sabia o que estava pedindo, porque ó, foi louco esse ano. Jesus amado. Mas, gente, tá acabando, graças a Deus. E esse é, claro, o nosso cast de retrospectiva. Onde nós vamos falar dos acontecimentos importantes ou não tão importantes que nos marcaram, marcaram a cultura pop, marcaram o Brasil, marcaram o mundo nesse longo e cansativo ano. Então, começando, aqui é o Cabeça, e esse ano foi o ano do Mad Max. Oh, what a day! What a lovely day! Oh, what a day, what a lovely day. What a lovely day, mediocre. Cara, quando o mundo de Mad Max é mais legal do que o nosso... Tem alguma coisa muito errada. Quando você olha pros War Boys e fala, puta, eles que estão com sorte, porque aqui tá foda. É hora de, entendendo, a gente repensar alguns conceitos. Aqui é o Sage, para o ano que vem no Projeto X Podcast, vamos fazer o seguinte, ó. Não vamos colocar uma meta, vamos deixar uma meta aberta, e quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Olha que legal. É muito inteligente isso. É um planejamento muito inteligente, né? Cara, isso é genial, seja, de um certo modo, isso é acima da nossa compreensão. Eu ainda acho que é isso. Bom, aqui é a Adri e, gente, eu não sei o que dizer deste ano, só que foi um ano... Nunca fiquei tão feliz de um ano acabar que nem eu tô com ele, porque foi, tipo, o inferno astral. O governador não te ajudou muito, né, Adri? Não, gente, foi assim, esse ano eu fui assaltada. Oh, esse ano eu perdi um show porque os caras me deram o golpe de transporte. Eu lembro dessa história. Esse ano eu fiquei 3 meses de greve, me fudi completamente porque a gente não ganhou porra nenhuma. Meu, esse ano foi um inferno. Eu não sei nem o que eu tô gravando aqui, porque eu não quero lembrar disso. Mas vamos lá, vamos. É assim, ó, num destaque, 2015, o ano do padrão Dri. Caraca, o mundo estava no padrão Dri. É. Se vocês acompanharam, só que é engraçado que se o mundo estava em padrão Dri, o meu intensificou de uma forma tão absurda. É, o quadrado, né? É, tipo, elevou o quadrado. E eu realmente, eu tô aqui só contando segundos pra esse ano acabar pensando assim, 2016 vai ser melhor. Mas aí eu penso, porra, eu tava pensando isso de 2015 também, ano passado. Eu não quero pensar. Vamos seguir com a gravação, vamos. Começando, então, com o primeiro mês, o mês de janeiro. Janeiro. Que se inicia com, talvez, um ato que eu não imaginei que ia ter tanta consequência esse ano, que é a Dilma assumindo o seu segundo mandato. Se a gente soubesse que ia dar tanta confusão, a gente teria se preparado um pouco melhor, eu acho. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Acho que, assim, ninguém realmente estava esperando que as coisas iam ser desse jeito, sabe? Inclusive pessoas que votaram nela, alguns porque realmente acreditavam, outros porque na falta de opções melhores, porque vamos concordar, puta que pariu, com o que a gente tinha de opção, né? Os males o menor, né, pra algumas pessoas. É, e assim, acho que a gente realmente não tinha como prever que as coisas iam ficar muito mais complicadas. É que, já deixando bem claro, inclusive dentro do Projeto X nós temos posições políticas muito diferentes uns dos outros, então a gente não vai entrar em méritos aqui de, ah, melhor, pior, não vem ao caso, mas... Porque o melhor é sempre o Frank Underwood. Ah, claro. Sempre. Claro, então, é a melhor opção. O nosso Frank Underwood brasileiro é a solução dos nossos problemas também. Não, mas é que também, o Frank Underwood, ele tem uma finese que o Brasil não tem. Ele fala com a câmera, entendeu? Ele é legal, ele bate na mesa. Então, não, tô brincando. Então seria oh, legal assim, que a gente podia seguir o pessoal com uma câmera, sabe? Transformar a vida deles numa série. Quem sabe funcionavam as coisas. Ia ser louco, já pensou? Já pensou se transformassem tudo que tá acontecendo no Congresso, no Senado? Big Brother do... É, então, assim, ia você ser louco pra caramba. Você já tem acompanho TV Câmara, às vezes, pra ver as sessões. Nossa, e é bem divertido. Às vezes, eu acho que quem acompanha TV Câmara esse ano teve uns momentos muito épicos, sabe? Mas isso a gente deixa pros últimos meses, que assim, sessão que termina com porrada, essas coisas. Eu assisti algumas dela. Que bonito. Por sinal. Mas assim, acho que ninguém tava realmente preparado pro que viria, porque esse segundo mandato, esse começo foi muito diferente do que do anterior, porque as condições também foram muito diferentes. Acho que o que foi necessário pra fazer esse segundo mandato acontecer foi um preço meio que alto que tá se cobrando agora. Mas... Como é que foi aquele meme que eu vi? Eu tenho dó do historiador que vai ter que explicar essa merda toda no futuro. Quando contar a história do Brasil. É. Não que o outro partido também fosse melhor, né? Mas, sei lá, então, cara. Nunca se cara... sabe. Eu não sei, cara. É muito difícil. Tinha alguém que sentiu o que outro partido faria, faz em condições de governo, não. Não ia ser melhor. Então, estamos lascados. A gente ficou numa situação muito ruim, mas vamos deixar isso pra outros lugares, pra outros ambientes, porque... Sim. Mas é, assim, como a loucura começou aí. Primeiro de janeiro, a gente já não sabia. Aí na semana seguinte, já anunciou um monte de medida que ficou todo mundo com cara de ué. E assim, estamos até agora. Beleza. Em janeiro também, a gente teve um acontecimento muito triste, dessa vez, no cenário internacional, que foi o atentado ao jornal francês Charlie Hebdo. E toda a comoção que ele gerou. Foi um atentado terrorista contra a sede do jornal, várias pessoas morreram. E gerou um movimento, assim, um questionamento. Porque o jornal fazia charges, descrevendo o Alá como... De formas que os muçulmanos e até pessoas de outras religiões consideravam desrespeitosas. Mas acabou que virou uma questão que é muito além do jornal. Que é muito além dos jornalistas que morreram, dos cartunistas que morreram. Porque aí ficou uma questão de... Uma discussão sobre o que é liberdade de expressão, o que é... Como dizer? Qual que é o limite pro humor? Qual que é o limite pra imprensa? O que que é desrespeito? O que que não é? Qual reação é exagerada e qual não é? Então, assim, foi uma coisa que despertou muita comoção, despertou muita polêmica. Além, claro, do fato de ter sido uma tragédia em si, afinal de contas, pessoas morreram. Mas, a partir daí, também começou um movimento que já vinha de antes e foi piorando, que é uma questão que acabou meio que fomentando ainda mais preconceito contra os muçulmanos. Que assim, aí começou a ter agressão contra eles, começou a ter depredação de mesquitas em vários lugares do mundo. Então, foi uma coisa muito grande, que foi bem além do jornal em si. O problema é a ignorância em alguns momentos. A ignorância de você saber se expressar e entender que é humor, e as pessoas não aceitarem, porque ainda mais tem opiniões radicais, e você também achar um inimigo, assim, que não é esse inimigo. O pessoal estrangeiro é o meu inimigo. Não é bem assim também, né? Coitados. Aí aumenta a xenofobia também, né? Nesse caso. E esse ano piorou ainda mais, né? Ainda mais na Europa. Puta vida. Bom, aí em janeiro também tivemos uma notícia assim, né? Que foi até que inédita, assim, considerando o cenário internacional aqui pro Brasil. Tivemos a primeira execução de um brasileiro, né? Por fuzilamento em tempos de paz, né? E ela foi na Indonésia. O Marcos Archer Cardoso Moreira, ele foi executado por ter sido condenado à morte por tráfico de drogas. Assim, foi uma notícia porque a gente nunca viu isso, né? Um brasileiro ser executado, né? Teve movimentação política, teve presidente pedindo piedade, pedindo pra liberarem ele, mandar de volta pro Brasil. Minha opinião, ele foi condenado porque ele mereceu, porque ele fez tráfico de drogas. Que é um idiota, né? Desculpa, cara, eu não vou ter piedade. Pessoalmente, eu sou contra a pena de morte, mas eu acho que as leis... Existe uma coisa que é a soberania de um Estado. A soberania das pessoas sobre as leis dos seus países tem que ser mantida. Então, se ele foi preso naquele país, se ele cometeu um crime naquele país... Eu sou contra a pena em si, mas eu acho que, assim, não tem como a gente simplesmente fazer de conta que não aconteceu o crime dele e tudo mais. Eu não vou botar a mão na cabeça. Talvez a pena de morte tenha sido algo extremo demais, mas mereceu ser condenado. Talvez uma extradição teria sido ideal, mas eram mais variáveis. Mas aí também então... o Brasil não extraditou quando era de interesse não extraditar também. Então é muito complicado quando a gente tá mexendo... Como é que o Adri falou, soberania internacional, você tá mexendo com leis de cada país. Exato. Ele cometeu um crime num país onde ele poderia saber ou não qual era a lei, mas ele cometeu por livre-arbítrio. E infelizmente, teve que pagar com as leis daquele país. É realmente uma coisa que a gente não costuma ver. A gente ouve falar de brasileiros cometendo crimes lá fora, mas acho que nenhum deles tinha sido executado até então. Ainda esse ano, aconteceu uma série que se tornou facilmente a minha favorita, Agent Carter, Pegue Sua Linda. Já temos um cast sobre isso, inclusive, e é uma série muito boa, curtinha, 8 episódios, que contou a história da Peggy Carter depois dos acontecimentos do primeiro filme do Capitão América e mostrou que ela é provavelmente a melhor personagem do universo cinematográfico da Marvel. Ai, com certeza. Eu amo ela. Inclusive, escutem o cast de Agent Carter porque vocês vão poder escutar um pouco mais de como ela é fantástica, como ela é linda, como ela é diva. Ela e a atriz. E a atriz, nossa. E aí, começando o ano com a temporada de premiações no cinema, que é muito comum, nós tivemos os prêmios do Globo de Ouro, que deram prêmios ao Boyhood como melhor filme de drama e ao Grande Hotel Budapeste como melhor filme de comédia ou musical, né? O Globo de Ouro tem essa distinção meio estranha, na minha opinião, mas é um prêmio respeitado. E eu ainda não assisti o Boyhood, por incrível que pareça, porque ele tem cara de ser um filme muito chato. O Boyhood é aquele que foi filmado ao longo de 12 anos, né? Exatamente. Pegou o garotinho dos 6 aos 18 anos. Eu sei que eu deveria ter assistido esse filme, mas ainda não tive saco pra ele. Ele realmente tem cara de ser um filme incrivelmente chato. E o Grande Hotel Budapeste é um filme excelente. Assim, é um filme divertidíssimo. Eu percebi que o meu gosto de filme é uma bosta, cara. Eu gosto de filme de lutinha. eu estudo cinema e eu não tenho saco pra 70% das coisas que eu devia gostar. Ah. Inclusive, você estudando cinema, Adri, deveria ver o Grande Hotel Budapeste, que é um filme com uma fotografia lindíssima. Assim, é um filme muito engraçado. Engraçado no sentido de leve, de divertido. Tem momentos que ele parece até que assim, é um desenho animado, assim, da dinâmica e da estrutura de narrativa que eles usam. Eu gosto muito do Grande Hotel Budapeste. É, vale a pena. O Boyhood, tudo bem, foram 12 anos, mas... É da hora, sim. Legal saber que levou 12 anos. É, e como todo podcast de retrospectiva a gente sempre faz, a gente fala também dos podcasts que a gente lançou no Projeto X, né? Ao longo do ano inteiro, né? Sem atrasar uma semana, ainda. Ainda, Se bem que esse ano a gente chegou muito perto, muitas vezes, cara. Um podcast sendo na sexta, outro no sábado, é complicado. Não pode mais fazer isso. Vocês podem ter certeza que, assim, a gente faz o possível e o impossível pra sair no prazo, só que esse ano foi foda pra todo mundo. Em janeiro saiu 120 Durarará, o 121 Eu Gosto Dessa Merda Filmes, o 122 História de Faculdade e 123 Trilha Sonora de Games. Olha aí. Caches muito bons. Detalhe pro Sage no cast lá de faculdade contando da salsa cubana. Ah. Realmente um dos melhores momentos do ano. Olha. Foi o Sage e a salsa cubana. É aquele momento que você diz, o que você não faz pra pegar a mulher, cara? E você se ferra depois, eu acho, cara. Que esse trecho deveria estar, inclusive, na retrospectiva para as pessoas relembrarem. A salsa cubana. Isso aí é com o Mug, não é comigo, não. Mug, já sabe, encontre esse trecho e coloca, por favor. A música tema da minha sala era o Quem Vai Querer a Minha Periquita. Depois você procura a música e põe no podcast. Quem Vai Querer a Minha Periquita. Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita. Não é uma música nova, né, por sinal. Não é. Cara, eu não falei pra vocês, mas eu já fiz um curso de forró universitário. What? Primeira aula, cara. Porque era gratuito. Um curso? Por causa de garota. Ah, não, Seiji, para. Não. Para. Eu descobri que eu tenho dois pés esquerdos para, e nunca Seiji. Mais vim pra cá. Para, Seiji. Não, cara. Forró universitário. Não termina. E no fim, não fiquei com a garota. Caraca, olha o que a faculdade faz com o ser humano. Hoje, o rapaz com doutorado internacional, o cara fez uma aula de forró universitário. Eu rasgava, meu. Eu, se eu fosse o cara que dá a nota, rasgava o seu diploma, o seu certificado de doutorado, porque não merece. Isso não é pior, eu fiz salsa cubana também, uma aula também. Epa! Salsa cubana! Salsa cubana! A salsa é legal, vocês são muito preconceituosos. E eu falo mesmo. Salsa Mas, cubana. Cara, não, para. É porque você não tá imaginando o Sage dançando salsa cubana. Dançando salsa cubana. Com um professor americano tentando falar um espanhol e toda hora chegou assim, e dale uma, e dale duas. E dale duas. Assim, o que é dale uma, o que é dale duas, professor? Porque é pônio o que você tá falando. Oi, mama, you like mocha. Five little closer, bite me la boca. Eu nunca mais também tentei fazer esse tipo de aula. Ratatá! Fevereiro. Mas então, passando para o mês mais importante do ano. Mês mais importante, não, pera. O mês mais importante é janeiro, meu aniversário, queridão. Por favor, não, né? É fevereiro. Ah, vocês estão tudo falando besteira. 2-1, ganhamos. Ah, esses aquarianos, xarope. Eu sou peixes, desculpa aí. Eu sou aquário. Desculpa aquariano, aí. Pisciano, tudo é a mesma voz. Não é não. Todos são felizes, alegres, legais. Aquariano não, aquariano é sério demais. Mas o Sage ainda tem um cavaleiro mais legal que o meu. No canon, apesar do Lost Canvas, o meu ser maneiro. Mas começamos fevereiro com a notícia que seria um mau presságio. Nossa. Quem diria que essa notícia daria tanto furor? Que nada mais é do que Eduardo Cunha eleito presidente da Câmara dos Deputados. A merda toda começou aí, cara. Se em janeiro a gente já tava ferrado, em fevereiro mais ainda. Fevereiro, cara, acho que foi a pá de cal, sabe? Que tipo, foi o, realmente o começo da merda. Esse casal aí, pelo amor de Deus, quanta história, viu? Inclusive a gente tava brincando com o pessoal, começando com o Kiba. O pessoal não, tava começando com o Kiba. Da gente montar uma... Na verdade, até a Adri, é a mais aparada da Adri. Montar aí uma fanfic do trio amoroso, que é o Temer, a Dilma e o Cunha. Nossa. Entendeu? Eu acho que já existe. Deve existir, é, né? Eu já... Não, sério, eu tenho a impressão de que eu já vi alguma coisa desse tipo. Não subestime o poder da internet. Se a Adri achar, a gente coloca no pool. Ah, mas claro. É, seguindo então, novamente, pelas notícias do cenário nacional, nós temos o quê? A presidente da Petrobras, a Graça Foster, e 5 diretores renunciaram aos cargos por conta de envolvimento com escândalos de corrupção envolvendo cifras bilionárias. A gente já tava no fim do ano passado numa vibe de vamos remexer esse monte de merda aqui pra ver o que a gente acha. Os valores da Petrobras caindo desde o ano passado. Operação Lava Jato tá varrendo todo mundo ali, meu Deus. E ainda tem repercussões dela durante o ano todo. Uhum. Prisões, sim, e renúncias e descobertas. Ela começou no passado. É, começou com, na verdade, com problemas de desvalorização. Teve lá a... Como que lá é o nome em Pasadena. Da... É, era uma refinaria em Pasadena. E aí começou a ver contratos e ver isso, e ver licitações, blá, blá, blá. Até que depois de uma série de investigações, em parceria com o Ministério Público Federal, eles pediram renúncia depois que tudo estourou, mas aí começa assim o processo de investigação e a grande parte das prisões e denunciados e processos que estão correndo, e a gente ainda tá vendo os desdobramentos até hoje. E outros ex-presidentes da Petrobras também estão ferrados nessa história. Sendo investigados. Não vai sobrar um pra ninguém nessa história. Bom, em 2015 também tivemos o Oscar. Olha aí, cabeça, em 2015. Esse foi um ano que eu vi quase tudo. Eu estou na tentativa de 2016 tentar ver todos os grandes filmes. Eu não vi todos, uma pena. Dos melhores filmes. Eu não vi todos. Mas assim, ó, de melhor filme tivemos o Birdman, né? Já era esperado. E também ele ganhou de melhor diretor com o Alejandro Gonçalves, né? O Birdman. E aí tem o prêmio que era grande discussão de qual seria, porque todos estavam esperando que talvez o Michael Keaton levasse o seu Oscar como melhor ator, mas a academia entendeu que não, ela entendeu que o Brad Manning, que fez aí a teoria de tudo, interpretando o Stephen Hawking, merecia, e assim, os dois estavam incríveis realmente, um pela interpretação física, que era o caso do Ed, e o outro talvez aí pela interpretação tão visceral e que falava tanto da própria carreira, tanto falava do cinema e um filme tão diferente, que era o caso do Michael Keaton com o Bird. Além disso, a Julianne Moore ganhou de melhor atriz, né, no filme Para Sempre, Alice. Merecidíssimo. E também vamos falar do melhor longa animado, que foi a Operação Big Hero. Soco bate. Soco bate não está na minha lista. Não, isso não é um golpe, é o que as pessoas fazem quando elas festejam ou partilham. Lá, lá, lá, lá. Aê, mandou bem. Que acabou ganhando em cima lá do... Como se nessa Dragon 2. Eu, por mais que eu tenha gostado da Operação Big Hero, que eu, assim, esse foi um dos filmes que eu fiquei mais feliz de ter ido ver no cinema. Virou meio que uma tradição. Muitos filmes de animação eu vejo com a minha irmã e com a minha mãe. Virou programinha de família, ver a animação no cinema. A gente é mais velha. Só que, assim, por mais que a Operação Big Hero tenha sido legal, tenha sido bacana, tenha sido um excelente filme, o Como Treinar Seu Dragão 2 ainda acho que merecia mais. Eu tenho uma birra grande com o Oscar de animação especificamente, porque é o Oscar da Disney. É tipo, qual filme da Disney vai levar aquele ano? Qual filme da Pixar vai levar aquele ano? Entendeu? Eu acho isso meio escroto. Ou Pixar, Aí esse ano pode ainda dar uma briguinha, porque o Divertidamente e o Bom Dinossauro vão competir um com o outro. É isso que vai acontecer. Aí vai ficar, tipo, a dúvida. Ah, será que vai ser o filme da Pixar A ou o filme da Pixar B que vai levar? Eu sinto que é isso. Eu nem vi, mas Divertidamente ganha. Terminando só o Oscars aí, eu colocando a minha indicação, e a indicação tanto, no caso do prêmio, quanto de filme, fica pro J.K. Simmons, que levou o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme incrível, incrível, que é o Whiplash. Pra mim, o melhor filme desses do Oscar, assim, pra mim ele deveria ganhar todos os Oscars, é um filme incrível, assim, assistam o Whiplash, que é assim, nossa, eu terminei o filme e eu tava respirando pouco, porque foi inacreditável. Seguindo com as premiações, nós temos o Grammy. O nome do Grammy 2015 foi Sam Smith, que ganhou gravação do ano. É o queridinho do ano. Música do ano e artista revelação com Stay With Me. Além disso, nós temos alguns que ganharam. Pharrell Williams. Com a sua chicletíssima e chatíssima rap. Oh. favor, essa música é chata pra caralho. Já foi, já cansou, foi. Né? Vocês me perdoem, mas puta música chata. O Pharrell, ele já emendou outra, na verdade, né? É. Aí nós tivemos prêmios pra Kendrick Lamar, nós tivemos prêmios pra Eminem, tivemos prêmios pra Beyoncé, linda, delícia, com Jay-Z, entre outros e outros e outros tantos. Outra que ganhou foi a chatinha, mais chicletinha e mais fofinha, pelo menos, é a Rather Be, do Clean Bandit. Frozen continuou nos enchendo o saco, ganhando uma melhor canção de trilha sonora. Graças a Deus, já. Tá bem, né? Por favor, já morra. Foi, já foi. E falando de, voltando com o Globo de Ouro, nós temos o Grande Hotel Budapeste ganhando o Grammy de melhor trilha sonora original. Uhum. Entre outros tantos, que não vale a pena. Agora que eu vi com o Pentatonix, que levou. Que massa. Uhum. Finalmente eles conseguiram aí, talvez, né, sair um pouco dessa tangente marginal da internet e realmente aparecer. Eles merecem muito. Eu gosto muito do trabalho do Pentatonix. Em fevereiro também tivemos o Super Bowl, onde o New England Patriots venceu o Seattle Seahawks por 28 a 24. Ou Tom Brady, né, cara, arrebentando aquele jogo. Oh, cara... Eu não entendo nada disso, mas foi no intervalo desse que teve o show da Katy Perry com os caras vestidos de tubarão dançando. Um tubarão estranho pra caramba que virou meme, aí. Ah, para! Ele só tava... Ele tava se esforçando, ele era fofinho. O tubarão, ele tava tendo um ataque epilético, issozinho. Não, pra vocês perceberam a diferença de prioridades aqui, eles falando do jogo, comentando e eu lembrando da porra do cara vestido de tubarão, que lindo. Inclusive foi aí um Super Bowl, quer dizer, um Super Bowl não, né, mas foi um campeonato com algumas polêmicas, inclusive com relação ao Patriots, com relações às bolas murchas. Tom Brady envolveu uma polêmica com bola murcha, né? Que foi contra o jogo, foi no jogo contra os Colts aí, que ficou meio enterrado já depois, mas é uma coisa que... Uma leve punição, né? É, uma coisa meio, não, tudo bem, a gente deixa passar porque é o Tom Brady, ah, é o Patriots, sei. Mas fazia tempo que eu não vi uma coisa desse gênero. É, o ano pro Tom Brady também não foi muito bom, não, né? Não, de fato não foi. Não foi um bom ano. Aham, na parte do pessoal também, né? Deixa pra lá, vai. Mas seguindo nos esportes, nós tivemos aí finalmente não, né? Até fez isso, mas assim, nós tivemos o fundo do fundo do poço pro Anderson Silva, que foi depois de ter perdido a segunda luta daquele jeito que a gente já sabe que foi, com todos os problemas, ele ainda foi flagrado no antidoping e punido por um ano dentro do UFC e assim, realmente, quer dizer, é o mais fundo que ele podia ter chego. É triste, porque esse ano realmente foi o ano dos brasileiros se ferrarem até nos esportes, né? Nossa, José Aldo, por exemplo, puta que pariu. Deixa pra lá. Ah, em fevereiro também tivemos uma notícia muito triste, ainda mais para os grandes fãs da série Star Trek, que morreu o Leonardo Nimoy, o Sr. Spock. O eterno Sr. Spock, acho que foi, assim, uma das grandes perdas desse ano. Pra gente que aprecia cultura pop, mesmo quem não gosta de Star Trek, acho que a figura do Leonardo Nimoy era muito respeitável. Ele era um excelente ator, caramba. Criou um dos personagens mais icônicos de ficção científica que eu considero. E foi uma perda muito pesada, né? E acho que pegou muita gente até um pouco de surpresa, né? Enfim, é como todas as grandes perdas fazem isso conosco. Sim. Foi triste. Esse ano também a gente teve uma perda que, essa sim, deixou todo mundo sem chão, todos os fãs, que foi a morte do Monty Young. Ele, animador, criador do Dead Fantasy, criador do Red vs. Blue e criador do Ruby, que são séries de animação, o Red vs. Ruby, lançados por um grupo chamado Achievement Hunter. Ele era um cara muito jovem, tipo, tinha 30 anos. Ele morreu devido a uma complicação com uma anestesia. Ele era alérgico a uma anestesia, foi fazer um procedimento simples, com anestesia, deu uma reação violenta e ele morreu em poucos dias. E assim, essa realmente foi um choque pra todos, porque ele tava trabalhando na terceira temporada do Ruby, que é inclusive uma série muito interessante, eu recomendo a todos. Que inclusive foi premiada em 2014. Sim. Ele ganhou prêmios em 2014 por ela. É uma série muito interessante que tem um jogo dela, inclusive, mas o criador dela sempre foi uma figura muito, muito inspiradora pra todo mundo, porque ele tinha uma forma de trabalhar muito própria. Ele não parava. Os próprios colegas de trabalho dele falavam que você não via esse cara parado por nada. Ele tava sempre criando alguma coisa, tava sempre inventando alguma coisa. E realmente foi uma perda muito forte, muito repentina pra todos. Todo o pessoal desse grupo Achievement Hunter e pros fãs também. Acho que essa é um dos acontecimentos desse ano que eu pessoalmente, que era muito fã dele, eu ainda tenho uma dificuldade grande de aceitar, porque foi muito repentino. Mas o trabalho dele permanece, o legado permanece e o Ruby continua. A terceira temporada, inclusive, foi terminada faz pouco tempo. Mas é. E só pra fechar esse mês de fevereiro, vamos falar dos podcasts lançados nesse período. Então tivemos o 124 Psychopass. Delícia. O 125 Filmes de Artes Marciais. O 126 Hallyu. E o 127 Pokémon Parte 3. E a apresentação do Psychopass, cara. Oh, que maravilha. Que divertido. É, porque não foram vocês que morreram, né? Exatamente por isso, claro. Cara. É um podcast de explodir cabeças, né? Literalmente. Nossa. Nossa. Não, gente, pra mim, Psychopass foi um dos melhores casts desse ano, dos mais legais. Eu adorei aquele podcast, muito bom. Eu gosto. A introdução foi a melhor parte. Morri, mas eu gosto. Eu acho que num cenário real, você realmente deveria fugir de qualquer Dominator que você pudesse, porque, né? Só dizendo. Preto, Mugiwara, coeficiente criminal, menos 300. Indivíduo idiota demais para ser um criminoso latente. Domineita ficará travada. Tageto, sede, coeficiente criminal, 30. Indivíduo com muito sono para ser um criminoso latente. Domineita ficará travada. Tageto, Adriele, coeficiente criminal, 80. Indivíduo kawaii demais para ser um criminoso latente, mesmo tendo um gosto muito duvidoso. Domineita ficará travada. Tageto, cabeça, coeficiente criminal, 360. Indivíduo altamente babaca. Domineita em modo elimineta. Por favor, mire e elimine o alvo. Olá, Março. Março, nós tivemos o que eu considero uma das maiores manifestações de vergonha alheia de todas, que foram os panelaços. Ah, é, então. Não, o meu problema é que... Eu vou explicar por que eu tenho problemas. O que foram esses panelaços? Foram protestos. O primeiro foi em março, mas tivemos outros ao longo do ano. Durante pronunciamentos oficiais da Dilma, em vários estados, em várias cidades, as pessoas assistiam e durante o panelaço, elas batiam, literalmente batiam panelas nas suas casas. O meu ponto é, você tá batendo panelas na frente da sua TV. Só eu acho que isso, tipo, ok, você tá batendo panelas na frente da sua televisão. Isso não muda muita coisa, isso não é exatamente. Isso é tipo, de todos os protestos, é um protesto meio falho. Ah, é tipo torcer pro futebol na frente da TV. Então, mas assim... Você tem que aceitar. É que assim, sério, gente, e as pessoas achavam que estavam mudando o mundo com isso. Não, você tava batendo panela na frente da sua televisão. Pense nisso, viva com essa realização. Era um movimento legítimo de uma parcela da população, assim, que tem todo o direito espontâneo, que tem todo o direito, claro, de reclamar de qualquer coisa. Né? Mas eu só achei graça da escolha do método. Então eu vou ser sincero, eu achei isso muito engraçado. A ideia como um todo eu achei engraçada. Claro, como vocês disseram, é espontâneo. Vivemos numa sociedade em que você pode fazer isso, entendeu? Ninguém tá dizendo, ah, você não pode, isso é errado. Mas, por favor, né? Mas o que é interessante é o que veio logo em seguida, né? Que tivemos os protestos aí, de fato, né? Contra a corrupção e contra o governo federal em praticamente todos os estados e no Distrito Federal, mobilizando cerca de 1,7 milhão de pessoas. Cara, é muita gente. Ou seja, segundo o Datafolha, 126,8 bilhões de habitantes. Calma. Números parciais do Datafolha. Tipo, do Datafolha, assim, sendo muito preciso, né? Como vimos ao longo desse ano. É, então, mas muitas ruas, muitas avenidas, muitas praças sendo ocupadas, pessoal protestando, com cartazes, falando. Só fui lá na câmera, lá subindo ali no palanque ali também. É, né? A gente tava no momento ainda de... Assim, foi um governo que não começou de forma alguma com estabilidade. Desde o seu início, ele já tava... Só ver como ele entrou, muito empatado no segundo turno, né? Então... Assim, quando a gente teve o final, assim, em 2014 ainda, o resultado das eleições já era uma coisa que especialistas diziam é que seria talvez um ano turbulento de aceitação, uma vez que a gente teve um número tão, como a gente falou, uma porcentagem tão próxima, e no momento onde as coisas foram tão acaloradas e as coisas foram tão confusas como foram politicamente o ano de 2014. E isso, obviamente, se refletiu em 2015, com uma parcela grande da população que não, já não estava feliz antes, e com o andamento daquilo que a gente já falou, de investigações e de nomes que foram surgindo, e de problemas, ficaram cada vez mais indignadas e aí sim resolveram manifestar contra e pedir o que quisessem pedir. Em março também tivemos uma notícia que foi uma coisa meio maluca, né? Pra ser bem sincero. Foi estranha, né? Primeiro a gente começou com um susto. O avião da companhia alemã Germanwings cai nos Alpes franceses, matando 150 pessoas. Olha o susto que você imagina. Um ataque terrorista de alguma coisa, um acidente aéreo, né? Você não pode pensar de tudo. Menos que o piloto do avião, ele derrubou o avião propositadamente. Por quê? Ele tinha problemas psicológicos, na verdade, né? Ele sofria de diversos distúrbios que estavam sendo até tratados, mas que parece que houve uma certa negligência da empresa no ponto de realmente verificar se ele estava ok, se não estava. E ele, num desses momentos, ele, né, teve aí problemas de surto, não se sabe ao certo, e por causa disso teria jogado o avião nos Alpes. É, mas a gente pensa naquela situação que tá a Europa lá, com um estresse grande, pode ser um ataque terrorista, ou pode ser mesmo um acidente que é comum nos Alpes, né? Mas nunca que um piloto piloto, ele vai querer derrubar, cara? Vai querer derrubar e matar todo mundo? É. Nossa senhora, já deixou o pessoal na alerta, né? Ah, sim! E tivemos aí um dos momentos polêmicos, assim, do ponto de vista da nossa cultura, do cenário pop brasileiro, que foi uma espécie de boicote pra uma parcela da população, a novela Babilônia, que no primeiro episódio teve um beijo lésbico. E um beijo lésbico, sei lá, sexagenário, como que a gente pode chamar isso, né? É pra mostrar como o povo é ignorante, o povo comum é ignorante demais. Nossa, não aceita um beijo lésbico numa novela? É, uma novela em que tem, tipo, assassinatos e cenas de estupro e tipo... Pode ter várias baixarias, mas não pode ter um beijo lésbico. Duas senhoras tendo um relacionamento de anos e anos e manifestando carinho, não pode, né? E por causa disso, eles vão boicotar totalmente tudo isso, né? Caramba! É, então, gente, a indústria pornô já ultrapassou isso há muito tempo. Já estamos há anos luz disso. As pessoas têm que ter a mente mais aberta, ainda mais pros telespectadores comuns, cara. Nossa senhora! É o que eu falei, a gente tá vivendo uma época de ânimos exaltados e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, assim, tá levando ao nível que eu tô considerando certas coisas estão virando histeria coletiva. Sério. A homofobia tá aumentando, a xenofobia tá aumentando, tem muitas coisas assim. Eu não sei se aumentando ou se as pessoas estão começando a externalizar isso. Talvez, as redes sociais ajudam bastante isso. Sei, né? Eu não sei se tá aumentando definitivamente, tipo, o cara acordou e falou, não, realmente, eu acho que eu não gosto de quê? Ou, sei lá, eu não gosto de sei lá, de estrangeiro. Mas, na verdade, essa pessoa já tinha esse sentimento e agora ela tá sentindo a vontade pra externalizar isso, uma vez que tem outras pessoas, e aí, né, tem essa... Ah, tem um representante na câmera que fica jogando isso, sabe? É. Fica falando essas besteiras. Aí não ajuda também, né? É, não dá pra defender. É foda. Mas foi engraçado porque, ao mesmo tempo que teve um boicote, teve um lado muito grande que foi o contra-boicote ou críticas ao boicote. Então, assim, longe disso ter sido a maioria ou ter sido aí algo, sei lá, relevante ao ponto de causar realmente alguma mudança. Como aconteceu em outros eventos parecidos, em outras novelas que isso foi feito, a reação era muito mais violenta, né? Uhum. Eu acho que a gente ouvia um barulho apesar muito maior. De tudo, tem um lado ainda que luta muito contra isso, e isso é bom. A gente Sim. tá um ano de, pelo menos assim, que ao mesmo lado que o lado que é contra se manifestou bastante, o lado que é a favor também teve voz. Isso eu acho que é importante, eu acho que a evolução disso a longo prazo é benéfica. Um outro acontecimento agora, falando de coisas um pouco melhores, nós tivemos o Lollapalooza Brasil de 2015, que tava se tornando um festival muito bem sucedido, crescendo a cada ano, trazendo artistas de cada vez mais destaque. Nesse ano a gente teve Jack White, nós tivemos Robert Plant, tivemos o Skrillex, Kasabian, Bastille, Marina and the Diamonds, teve um certo probleminha que a Marina não apareceu, deixou muita gente muito brava. Só os diamantes apareceram. O Pharrell. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along. Com a sua música Xaropíssimo, estava aqui também. Oh. Estava feliz, né? Deixa ele. Entre outros grandes nomes que ganharam seus palcos, que realmente foi um festival muito bacana, ao qual eu admito que eu queria muito ter ido, mas ok. 2016 é nóis, mas é. Eu acho que 2016 vai ser melhor do que esse de 2015, né? Parece. 2015 o maior destaque é o Jack White. Caramba, porra, não. Não teve. Porra, não, né? Não. Dá pra fazer coisa melhor. Vamos melhorar, né? Vamos melhorar. Mas é, foi uma boa setlist, eu só tô aqui aguardando. Perto de 2016, Florence, sua linda, me espera que eu vou. Olha, aguenta 2016, Adri, aguenta aí. Só espera pra não dar nada errado igual esse ano. Nossa, não, cala a boca. Não, caramba. Os caras não ajudam, né, velho? Só fechando então, Seijumo, um destaque pessoal também. Em março nós tivemos o lançamento de um dos filmes que eu não esperava nada, mas foi muito bom, que é o Kingsman. Serviço Secreto, que é a adaptação da HQ do Mark Miller, que a gente já falou aqui 600 milhões de vezes. Ah, é. Né? Mas que foi um filme divertidíssimo. Cara, é muito legal aquele ator lá do O Discurso do Rei fazer... Colin Firth cair na porrada de todo mundo. Porra, muito eu nunca bom. Imaginaria isso. E aí, Samuel Jackson, Michael Caine, nossa, né? Nossa, 2015, o ano da espionagem no cinema. É o ano da espionagem. Realmente, um excelente ano pra espionagem. Bom, pra fechar o mês de março, vamos falar dos podcasts que saíram aqui no Projeto X Podcast. Saiu 128, CDZ da Zoeira, 129, Histórias de Edição, 130, Os Supremos, o 131, Guintama, e 132, Velozes e Furiosos. Cara, que mês, viu? Histórias de Edição. Muita lavagem era de roupa suja. É verdade. A história de edição foi um bom cast. Ah, eu gostei. A gente zoou todo mundo pra valer, que merecia ser zoado. Cabeça, principalmente. Eu tava, não. Eu participei. Claro, você a gente tava, zoou cara. Bastante. É verdade, não, eu participei. O cara tá bem, né? Nem ele sabe dos casts que ele participa mais. É que é tanto cast que eu participo. Olha aí. Cara. Ah, meu Deus. Olha o ego dele subindo. Deixa pra lá. Não, é só constatação matemática só. Cara, Lady Murphy, se tem a probabilidade de dar merda, vai dar merda. Vai dar tá merda. Ligado? Não. Na verdade, eu posso só atualizar ela pros nossos dias atuais. Lá vem. Se tem a possibilidade de dar merda, vai dar merda com a Drink. Lá vem. Sabia. Sim. Ai, demais. Abril. Mas então, vamos seguir para o mês de abril. A princípio, tivemos uma notícia não tão legal, novamente, que foi um massacre na universidade no Quênia, um massacre feito por terroristas, resultando em 148 mortes. É, são atiradores de uma milícia islâmica, atacaram contra cristãos nessa universidade do Quênia, né? Mas sabe que na África já é complicado, ainda mais se bota conflitos religiosos aí, puta. Lá é realmente, assim, é uma região que é um barril de pólvora. Muito. Né? Qualquer fagulha, as coisas estouram em uma proporção inacreditável e... Aí você põe um extremista islâmico no meio, putz, aí complica demais, né? Que foi um dos grandes temas de 2015, muito, né? Nossa, já falaram muito de todas as áreas, né? Eu de todos os continentes. Infelizmente, foi o ano do extremismo, né? Nós tivemos... Tivemos terroristas que adoravam vários deuses diferentes, com vários nomes diferentes, e fizeram muita coisa errada em nome de Deus. Ou dos seus deuses, sei lá. Mas assim, uma coisa que na época ficou muito... E principalmente agora, se discutiu bastante, foi a seguinte questão, de que por não ser uma coisa no Ocidente, tal como a gente chama, tipo, na Europa ou nos Estados Unidos, não se deu o devido destaque pro que aconteceu. É uma crítica que foi levantada e que, com a qual eu pessoalmente concordo, querendo ou não, que tem uma certa resistência. E uma negligência do ponto de vista geral. Sim, por exemplo, ninguém fica falando do Boko Haram, que é um grupo terrorista da Nigéria, que fica matando um monte de gente lá nas escolas lá, pô. É complicado, eu acho, né? Que pra quem assistiu o Coração de Sangue? Diamante de Sangue. Diamante de Sangue, que é um filme que conta muito disso. Que, né, pra quem assistiu sabe muito, acho que ele retrata muito bem como essa questão de quão longe é tudo aquilo e quão isolado, entre aspas, é toda essa região e todos os problemas ali dentro, os grupos extremistas, os grupos armados. Acho que ilustra muito bem, né? Exatamente. Uhum. E abril não melhora, né? Porque também tivemos um terremoto de escala 7.8 no Nepal, causando mais de 9.000 mortes, cara, por vários países ali na região. Que merda, cara. É, e os terremotos ainda vão ter as réplicas ainda, piora mais a situação. Desastres, assim, até que desastres naturais, assim, fazia tempo, acho que a gente não... Qual foi o último tão grande? Tem vários cantos, mas sei lá, no Haiti, por exemplo, tivemos vários. No Chile, tem uns terremotos, não com tanto massacre de mortes, mas... Isso, então, porque é um número muito alto. É que no Nepal é porque é um país pobre também, né, cara? Então, se caiu um negócio ali, morreu um monte de gente. Com menos estrutura. Gasto danado pra recuperar tudo isso. Não dá pra recuperar, cara. Muitos bilhões pra recuperar o país. Não vai dar, infelizmente. E assim, infelizmente, não existe um esforço muito grande em fazer com que tenha essa recuperação, né? Pois é. Essa é a maior merda. E a principal fonte de riqueza, o turismo ali, tá afetado agora. Já era. Exatamente. Sim. Não tem o que fazer, sabe? A gente... É uma situação muito, muito triste. No Brasil, nós tivemos um grande incêndio de, ao menos, 4 tanques de combustíveis da Ultracargo, uma empresa do Grupo Ultra, em Santos, e que durou quase 72 horas. Causando muito estrago, né? E um incêndio que continuou. Por negligência, obviamente, você não deixa um tanque de combustível pegar fogo, a menos que seja muito... Seja um animal mesmo, ou seja a pessoa mais responsável da galáxia. Tipo, uma hora vai acabar, deixa lá. Tô ali numa refinaria, uma petroquímica ali, taca fogo ali, vamos ver. Gente, aí vocês entendem o meu medo, né? Que eu, na cidade em que eu moro, tem uma das maiores refinarias do Brasil. É plana. Então, assim, aí eu fico pensando, na hora que esse negócio explodir, vai, tipo, tá todo mundo fudido. Essa é a verdade. E no fim gerou uma multa pesadíssima pra Ultracargo, né? No fim das contas, né? Também, né? 72 horas de incêndio, é o mínimo, ali, né? Porra. O mínimo, né? Uma porra de uma multa. Por favor. Aliás, esse ano também, um monte de empresa fazendo merda, né, da vida. Nossa. Causando dano ambiental. É, fazer o quê? Aí a gente teve um caso até bem curioso, né? Que tivemos um serviço considerado disruptivo que chegou ao Brasil e causou aí divisão aí de opiniões, que é a questão do Uber, né? O serviço de eles chamam de carona, mas na verdade é um serviço de transporte de passageiro. É um táxi chique. Exatamente, um táxi chique que chegou com um serviço melhor do que os que são prestados pelos táxis e com valores até abaixo do que são cobrados pelos táxis, gerando assim os caras que falaram: opa, agora lascou. Uhum. E começaram a brigar. Começou tudo em abril e ainda se estende até hoje essas brigas. Até hoje a gente ainda não a questão não tá pacificada, né? É, nossa, aliás, recentemente a gente teve umas coisas, uns desdobramentos ainda mais complicados disso, né? Bem pouquinho tempo atrás. É. Mas vamos segurar os spoilers, falar disso um pouco mais pra frente. Um pouquinho pesado, mas tudo bem. No mundo da cultura pop, nós tivemos o que também pode ter sido uma das grandes rupturas. Mas que até agora ainda não tá confirmado também, né? É. Em pleno dezembro, a gente não sabe o que de fato aconteceu. Não, hoje parece que foi oficializado. Hoje. Ah, hoje foi? Hoje. É. Ah, eu não vi essa notícia hoje, então. A gente tá gravando dia 15 de dezembro, só pra colocar, hein? Então, se qualquer coisa acontecer depois do dia 15 de dezembro e não tiver nesse cast, a culpa não é nossa. No passado teve umas 10, que tipo... Aconteceu. Terminou... No dia seguinte aconteceu uma parada muito, muito grande que a gente não pôde falar por razões óbvias. Simplesmente Estados Unidos e Cuba reataram. Só isso, cara. Que merda. Obama, desgraçado. Podia ter feito isso 3 dias antes, eu né? Eu fiquei bravo com o Obama nesse dia, mas deixa pra lá. Mas, enfim, o acontecimento foi o anúncio da saída do Hideo Kojima da Konami. Muitas pessoas devem ter acompanhado a novela, certo? Que inclui o cancelamento do que provavelmente seria um dos jogos mais icônicos dos últimos anos, que seria uma colaboração do Kojima com Guillermo del Toro para fazer um Silent Hill. E a Konami sendo a beleza que é sempre e achando que investir em máquina de patinco é uma ideia melhor. Entre outras tantas variáveis. Mas o fato é, não foi um divórcio amigável. Não. Tanto é que o nome do Kojima foi cortado de alguns... Assim, apesar de os créditos continuaram sendo dados, claro, mas no Metal Gear Solid Phantom Pain, você já não via mais a Hideo Kojima gay. Entre outras pequenas provocações que aconteceram. O fato é que a briga entre eles se estende até agora. Não temos muitas informações. Aí ficou uma história. Aí ele sai. Aí a Konami fala, não, não é bem assim, não. Não é que ele sai. É que a gente, na verdade, tá aí realocando. Sabe aquela história? Estamos realocando alguns funcionários. Aí, do nada, tipo, eles fecham um prédio onde estava a Kojima Productions. Não é bem isso. Agora o Kojima está de férias e não sei o quê. E até agora, não se sabe exatamente. Hoje nossa, saiu... Que férias longas essas, então, assim, eu quero também. Hoje saiu uma notícia de que, aparentemente, hoje seria o último dia de contrato dele com a Konami. E que, de agora em diante, ele estaria livre pra fazer o que ele quisesse. E os boatos apontam de que ele já estaria conversando com a Sony pra levar a parte do estúdio ou desenvolver coisas especificamente para a PlayStation, para a Sony de modo geral. É essa ruptura. Ela também determinou o fim praticamente da Konami dentro do grande ciclo de videogames que a gente está acostumado. A gente, que é do, aspas aí, do ramo, que joga videogame desde de sempre, relaciona muito Konami com grandes jogos. Os Castlevanias, por exemplo, né, que a gente já teve um podcast aqui falando sobre como eles foram importantes para todo um secto de videogames e esse tipo de coisa. E eles falando que, olha, infelizmente não vale mais a pena fazer jogos de videogame. A gente vai voltar a trabalhar aí com patinco, seja lá o que for. E inclusive a nossa série de maior sucesso, que é o atual, que é o Metal Gear, já não tá vendendo e não tá dando mais, provavelmente o mesmo lucro que dava. Então não vale a pena a gente brigar nesse mercado que tá cada vez mais caro e tá rendendo menos dinheiro. É triste porque a Konami tem franquias incríveis, né? Trouxe grande coisa, como a gente já falou aqui, do Metal Gear, Silent Hill, o Castlevania, Contra, que né, é antigo, mas é uma série clássica. Pra quem gosta, os Pro Evolution, Winning Eleven, da vida todos são da Konami. E agora, né, vamos torcer pelo mercado de patinco não cair também, né? Parece que os patincos, inclusive eles anunciaram, acho que isso talvez esteja, mas eles anunciaram lá o Castlevania de patinco, que eu acho que é Sexual Violence o nome do patinco, e é isso aí. Nossa, que morte horrível. É tudo que eu tenho a dizer sobre isso, que morte horrível. Eu acho que eu vou pegar o nome certinho, mas é assim, é isso aí, entendeu? É patinco. Eu não digo nada, eles merecem agora, se merecem também fazer. Ah, eles têm que se fuder, mas... É Erotic Violence. Nossa senhora. Só corrigindo. Nossa, meu Deus, para. Em compensação, uma notícia boa. Nos games saiu Mortal Kombat X, né? O X, né? Ah. Finalmente. E com a dublagem brasileira da Peach, né? Que aí é outra história. Tem uma pequena polêmica nessa história, porque a dublagem dela... Podia ser pior, vai. Queria ser o Roger, né? Narrando também. É complicado. Ai. Deixa quieto. É, assim, um excelente jogo. A gente gosta disso. Você já deve ter escutado o nosso podcast a partir... uma parte 2 existe, sobre Mortal Kombat, e o Mortal Kombat X, ele veio com uma proposta diferente do que a gente imaginava, que seria eles iam, tipo, pegar aquele mundo do Mortal Kombat 9, que era aquele mundo meio rebootado, e, tipo, jogar ele muito pro futuro. E aí, então, alguns personagens morreram, a maioria dos personagens já tá mais velho, e introduziram novos personagens, como no caso da Cassie Cage, que era a filha do Johnny Cage com a Sonya Blade, entre outros, né? Então, assim, um jogo muito bom, e tirando a dublagem, acho que não tem problemas. Recomendação, joguem em inglês. Com certeza, né? É, eu vou equalizar sua cara, não dá. Outra notícia também, saiu o filme Vingadores, a Era de Ultron, né? O pessoal era do hype, que pra mim foi mediano. É, foi o que eu falei. Foi um filme divertido. Eu falei, eu já cantei essa bola muito tempo atrás. Todo mundo me criticou. É legal, mas não é tudo isso. Mais do mesmo, prefiro, né? Prefiro o primeiro, antes de mais nada, né? Eu não sei se é porque eu tava, assim, muito de boa. Eu, pessoalmente, me diverti pra caralho, gostei pra caramba, mas é porque, não sei, eu realmente não sei se eu tava, se é porque eu não tava esperando muita coisa, mas... Não, assim, não é que eu não tava esperando muita coisa, também é um pouco foda falar isso, mas eu tava, assim, eu tava de boa. O que aparecesse, eu ia achar legal, entendeu? Porque eu sou meio que sou dessa. Mas, assim, é, de fato, eu consigo entender por que muita gente ficou bolada. Eu acho que certas coisas foram absurdamente desnecessárias naquele filme, mas... Saudades, Pietro. Não, gente, isso foi desnecessário. Eu acho que o que mais me deixou bolada com aquele filme foi aquele subplot de romance. Tipo, que porra é aquela? Pra quê? Do Hulk? Da Natasha e do Bruce Banner. Que nós dois somos monstros, sério. Não, e foi um negócio sério, tirado, realmente. Sério, foi um negócio tirado da bunda, porque não tinha nada que minimamente insinuasse isso em nenhum momento. Entendeu? Foi ridículo. É que acho que a história foi o seguinte, né? Com quem que eles iam desenvolver, assim, havendo a necessidade, do ponto de vista de, sei lá, de marketing, de qualquer coisa, de um romance, você tinha poucas opções de mulheres pra fazer parte do romance. Todos os caras meio que já tinham um casal, tirando o Bruce Banner, que o casal ficou no filme merda lá atrás. Então, foi isso. Ai, não. Apesar que agora no novo eles vão, o plot vai ser o romance, o triângulo amoroso, o Tony Stark, Steve Rogers e o Bucky, né? Que é, pelo menos é o plot da Guerra Civil novo. My Bucky, meu Bucky, não mexa com meu Bucky. Eu te amo. Mas eu amo o Bucky e eu te amava também, né? Toda essa história. Mas, falando agora do lado, vamos colocar assim, do lado de grande destaque da Marvel, tivemos a excelente série do Demolidor pela Netflix, que foi realmente, assim, algo que eu não esperava que ia ser tão bom, né? Nós não temos uma experiência tão boa assim com o Demolidor nas mídias. Não. Abraços, Benfica. Saudades, Ben Affleck. Abraço. E tivemos uma série excelente da Netflix, com ritmo incrível, com excelentes atores, a maioria deles até, né, desconhecidos até então. Um Rei do Crime incrível, que eu realmente não acreditava que a gente ia ter um bom Rei do Crime, porque eu gostava do... É Mark Clark Duncan? É esse o nome dele? Esse mesmo? Do filme, Mark Clark Duncan. É, o do filme. Sim, ele mesmo. Então, eu gostava muito do Rei do Crime dele, apesar da questão aí do Rei do Branco, do Rei dele ser branco e tal, mas um Rei do Crime excelente, todos eles excelentes, o Fogg, a Karen Page Badia, filha da puta que vai cagar tudo no futuro, tava muito bem também, e assim, cara, hype pra segunda temporada. Acho que é a melhor coisa da Marvel desse ano de longe. Ah, com certeza. Esse projeto Netflix e Marvel tá interessante, né? Sim, saiu também o Jessica Jones, que também tá ótimo. Vamos ver então a segunda temporada do Demolidor, quem sabe o Luke Cage também ano que vem, né? Bom, e pra falar dos podcasts que lançamos em abril, ó, tivemos o 133 Manias, o 134 James Bond, o 135 Queda de Murdoch e o 136 Arquivo X. Ai, meu Deus do céu. Caraca, podcast da vida do Sage. Eu tô feliz da vida. Saiu esse podcast, finalmente. Tava querendo muito. E tá saindo as coisas aí também, né? Cara, janeiro tá vindo. Tá vindo a nova minissérie agora daqui, Arquivo X. Eu tô louco pra caramba. Ah, meu Deus, eu quero ver essa porra, cacete. Me aguentem, me aturem. Aguenta, Sage, acredita. Me aturem em janeiro agora. Fanboy de Arquivo X, tem jeito. Se vocês ouvirem um gritinho de fanboy, não se assustem, gente. Sou eu. Yay! Em maio, nós tivemos a prisão de dirigentes da FIFA em Zurique pelo FBI acusados de corrupção. É, que basicamente eles só confirmaram que todo mundo sabia que... O mundo tá maluco, porque assim, se tinha uma entidade que eu acreditava que eles nunca fossem nada, era a FIFA. Assim, pra quem acompanha futebol, meio que sabe, tipo, cara, da FIFA ninguém nunca mete a mão, assim, nunca foi... E precisa vir o FBI pra fazer o negócio dar certo. Prender esses caras, só dá pra contar com os Estados Unidos nessa porra, cara, pra ter questão de justiça é que, ali. Como eles também não ligam tanto, assim, né, porque eles gostam. Ah, mas como eles têm pouco a perder, não, brincando. Mas... O problema é o seguinte, mexeu com os bancos americanos, ó. É, cara. Aí, ó, o negócio... Mas, assim, infelizmente, esse é um lado muito triste do futebol, pra quem acompanha, pra quem gosta de futebol. Todos esses problemas envolvendo corrupção, envolvendo... A gente já sabe, casos de compra de campeonatos, dirigentes... com contrato. Ah, compra de sedes. Compra de sede, que foi uma das questões levantadas. Negócio de patrocinador também. Isso é um lado muito triste do futebol, mas que infelizmente a gente sempre vive. Mas eu, assim, fico feliz que agora eles estão correndo atrás disso. E prenda quem tiver que prender, processo quem tiver que processar. Porque é, se existe a esperança de algum dia o esporte melhorar, é quando esse tipo de pessoa sair. Uhum. E tem que vir uma entidade séria pra fazer o negócio dar certo. Sim. Prender esses caras, finalmente. Em maio também tivemos outra polêmica, né, sobre homofobias, né? Tivemos o comercial do Boticário para o Dia dos Namorados e gerou uma grande campanha homofóbica e ameaças de boicote a essa empresa. Cara, já falamos. Pessoas, assim, são muito ignorantes nessa questão, viu? Pelo amor de Deus. Ai, cara. É muito bizarro. Tão legal, tão bonito aquele comercial. Pessoas dando presentes entre namorados de sexos diferentes e do mesmo sexo. E o pessoal vê maldade nisso, caramba. Eu tenho um pouco de medo dessa galera, sinceramente, porque, gente, eu não entendo como é que você pode ser contra a felicidade das pessoas a ponto de você ver um negócio desse e se sentir ofendido bastante pra querer boicotar. E pelo menos a argumentação que eu vejo, que eu vi, né, veiculando nessa época, é que eles não são contra a felicidade, mas eles são contra a exposição na mídia desse tipo de coisa, a exposição da mídia de qualquer tipo de relacionamento que seja homossexual, porque isso pode ter consequências em telespectadores, principalmente blá blá blá, crianças, blá blá blá. Então, assim, não é tipo eles levantam a bandeira de não somos contra, cada um faz o que quiser, mas tipo, vocês por isso pode trazer consequências negativas. Esse é o ponto dele. Aí ele vê novela, vê pessoas morrendo, vê pessoas sendo outro sexo, pode, né? Isso é ok, sim. E depois, né? A gente tá de boa. E aí, como eu disse, tem os representantes lá na Câmara, lá na Câmara de Deputados, e também ficam apoiando esse boicote, caramba. É, essa homofobia também. Se danar. É que engraçado, em algumas coisas a gente vê que a gente realmente evoluiu, mas em outras, porra, a gente regrediu tanto, sabe? Dá até preguiça, sério. Dá até preguiça. Dá raiva, dá nojo dessas pessoas. Dá. Tivemos mais uma notícia triste, né? Que foi a morte do BB King. Muito triste, nossa. Esse ano levou muita gente foda, sabe? Assim, um dos ícones da música, um dos ícones do blues, uma geração inteira de guitarristas, de músicos, e que deixou um legado que é inigualável. É, pra quem gostava, ele era realmente um nome incrível. Eu sempre adorei o King, eu acho que, assim, o trabalho dele, como... a história O Rei do Blues não é um título pequeno pra ele. É, é um título pequeno pra ele, na verdade. Então, assim, é totalmente merecido. Claro, ele já tinha, acho que 90 anos, uma coisa mais ou menos assim. Já era velho, já tinha muito tempo, já tinha problemas de tocar só em cadeira de roda, esse tipo de coisa. Mas é uma perda que a gente sente muito de um dos principais nomes da música mundial. Agora, umas notícias mais felizes também, né, galera? Sim. Tivemos lançamento de alguns jogos que ficaram marcantes nesse ano, como o The Witcher 3 e o Splatoon, cara, um grande fenômeno. O shooter de 2015, cara, até hoje é muito foda ele ter ganho esse prêmio, meu. Chupa Call of Duty. Chupa Call of Duty. Chupa Battlefield. Isso tudo, cara. Olha, pra todos os fãs de Call of Duty, Battlefield e afins que estavam aqui chorando por causa disso, chorem mais. Cara, obrigada. Mas assim, Splatoon é muito bom. Sério, ele é muito legal. Sério, é um jogo, cara, eu não tenho nem o que falar, que depois eu sou muito parcial, mas isso é pra galera que fala que a Nintendo vai falir. Vai, sabe o que tá fazendo, né? Chora mais. E sim, além disso, claro, Witcher 3, o jogo do ano, é um jogo também incrível, assim, realmente um jogo excelente. A CD Projekt Red tá de parabéns, eles tiveram um cuidado muito grande com o jogo, inclusive com o Brasil, né? Eles se preocuparam muito em como que ia ser feita a localização do jogo, levaram gente daqui pra lá pra testar o jogo na época, pra fazer o merchandising. Então, assim, os dois jogos são jogos que você tem que aproveitar caso tenha as plataformas respectivas aí que rodem os jogos. Tanto é que o The Witcher 3, ele raspou várias premiações, ele teve uma aceitação incrível por parte do público. É realmente, ele levar o título de jogo do ano é merecidíssimo mesmo. Eu acho que o The Witcher 3, ele pode ser até uma influência para jogos futuros. Eu imagino que ele vai ser um nome que vai inspirar outros jogos, vai criar tendências, talvez. É, o 2000, para quem acompanhou, 2015 foi o ano dos jogos de mundo aberto. E com certeza o Witcher 3 aí ensinou a muitos outros jogos. Aí a CD Projekt Red não é um estúdio gigantesco, né? Ele tem poucos jogos. Teve aí ajuda, acho que foi a Warner que ajudou a trazer ele, a distribuído, foi pela Warner, se não me engano. E mostrando aí como que realmente, como se faz um jogo incrível. O grande jogo do Geraldão. Pois é. E pra fechar a cabeça, o que aconteceu em maio? Ah, o filme do ano. Witness Me! What a Day! What a lovely day! Tivemos Mad Max Fury Road, ou Furiosa Fury Road, né? Como você Furiosa casa comigo! Como você quiser chamar. Cara, uma sensação incrível, né? Não, sério, esse filme... Eu confesso, quando foi anunciado não dava nada, e depois você vê, meu Deus, que legal. Adoro efeitos práticos, realmente. Sempre funciona, viu? Não, e assim, eu realmente não esperava nada. Depois de, tipo assim, eu tipo, ok, vai, tipo, é o Mad Max. Essas franquias renascendo, a gente não espera muito às vezes, né? Ok. Mas, cara, que filmão. Assim, tem que assistir. Pra mim, o filme do ano, do ponto de vista, assim, filme pipoca do ano, sabe? É demais, assim, um filme incrível e... Nossa. E com a heroína do ano também, a Charlize. A Charlize. Meu Deus do céu. Como eu falei, gente, Charlize, casa comigo, Furiosa, casa comigo. Roubou o filme, pobre Tom Hardy, deixa ele pra lá. É, então, eu gosto do Tom Hardy, mas ele realmente ficou apagado pra ela. Aliás, só uma coisa sobre Mad Max, uma coisa que eu achei muito legal. Um monte de gente defendeu o boicote porque achava uma personagem feminina tão forte no filme de machão. Era inaceitável. Sinceramente, isso me fez querer ver esse filme ainda mais, tá? O ego masculino, quando é ferido... O ego masculino é uma coisa frágil que eu não consigo aceitar, velho. Como que... Eles não têm, não tem resposta. Sério, né? Gente? Por quê? Assim, perguntando aqui pra vocês, eu sei que vocês não são desse grupo, mas eu gostaria de uma opinião masculina sobre o assunto. Por que o ego masculino é tão frágil? Olha, eu acho que assim, a gente tá mal acostumado. Sei lá, historicamente a gente tá mal acostumado a, aspas, estar certo, né? Então a gente não sabe... Sabe tipo criança que não sabe lidar bem? Quando tá, sabe, aquela tipo a criança que quando alguém, sei lá, no jogo de futebol, ela perde, ela leva a bola embora. Ou a gente é mais ou menos assim, sabe? Tipo, ok, então a gente não é o principal, então a gente vai embora daqui. Levando a bola. É isso. Tá bom? Bom, e vamos falar então dos podcasts que foram lançados no mês de maio. Tivemos o 137 Demolidor, da série de TV, o 138 Terra-média da Zoeira, o 139 Shigatsu wa Kimi no Uso e o 140 Dragões de Éter. Shigatsu wa Kimi no Uso, todo mundo chorando nesse podcast aqui na história. Gente, assim, sério. Bad aquele... feels total não... na meio da gravação. Eu não recomendo que vocês façam o mesmo que eu, sabe? Tipo, uma coisa que eu já expliquei pra vocês como que eu gravo muita coisa, que eu faço maratona pra gravar. Eu aceito gravar e depois eu assisto a coisa. Muitas vezes eu chego na vibe mais legal possível de gravar, porque eu tô dentro daquela coisa. Só que no caso de Shigatsu, eu me arrependi tanto de ter feito isso. Porque foi... Eu fiquei numa bad tão profunda depois. E pra ter que gravar, tipo, 10 minutos depois, entendeu? Foi muito... A gente abriu a chamada, a Adri tava chorando ali. Demorou um tempo pra recuperar. Mas foi bem, foi bom. Terra-média da Zoeira foi muito engraçado, foi muito bacana de gravar. E é isso. Foi um bom mês pra cast. Pois é. Sério, gente, olha, eu tô numa vibe da bem down. Nossa, aqui. Gente, essa é a gravação mais patética que a gente já fez. Mas eu acho que tudo que o pessoal falou aí já tá bem estruturado, já tá certinho. Eu não tenho como complementar mais do que esses três já falaram. É um anime que eu recomendo pra qualquer um. Eu só não recomendo assistir ele naquela pegada, tipo, assistir, tipo, junto com o Saikano, a Nohana, Clannad e por aí vai. Tipo, você vai fazer merda depois disso. Em junho, então, Sepp Blatter renunciou à presidência da FIFA, né, dessa entidade, né? Depois de tantos problemas de corrupção, né, o nome dele que não estava ligado nas primeiras investigações diretamente, mas depois botaram o nome dele porque não aguentou, né, vamos sair da FIFA. Ele foi melhor a deixar, né? Imagina, mas antes disso ele conseguiu ser eleito, mas depois o pessoal não queria ele de novo, saiu, né, da presidência. E tá aí a FIFA enrolando pra caramba, essas polêmicas, aquela coisa feia pra caramba, né, essa entidade podre. Em junho nós também tivemos, falando em entidades podres, nós tivemos outra das nossas próprias, que essa foi uma que também levantou muita polêmica, que foi uma aprovação de uma proposta de emenda à Constituição para a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Ela foi aprovada em segundo turno em agosto e a votação vai pro Senado. Sem entrar nos méritos de é legal, não é, é correto, não é, o fato é que essa votação ela foi marcada por uma série de manobras políticas que, sim, são no mínimo imorais. Essa foi uma das que eu assisti ao vivo, eu tava assistindo em casa. Cara, eu fico discutindo, é legal esse negócio? Como assim? Num dia não pode e no dia seguinte é aprovado? Você lembra? Tem uma cena do House of Cards que é muito parecida com essa. Eu sei, vão pegar o quórum mínimo, né? É, cara? Exatamente, ele fecha a porta. Mas se foi reprovado no dia anterior, aí no dia seguinte ele é aprovado? Exato. Mas não, foi realmente a história do um tapetão aí, uma virada de mesa, um não foi do meu gosto, não valeu, entendeu? Faz de novo. Cara, que feio, puta, que coisa feia. E assim, até agora isso ainda tá meio, assim... Tá meio no ar. Ainda vai ser discutido. sido, ainda não foi votado até o fim, ou seja, o Senado ainda não votou, mas conseguiram, assim, por meio de brechas e de estratagemas, conseguiram reverter a segunda votação que tinha dado negativo pra fazer ela ser positiva, de certa forma. Exato. E, cara, assustador, assim. É uma das marcas de muitas ações políticas desse ano, que foi o uso de manobras indecentes, na real, pela indecência mesmo, porque não se trata simplesmente de aprovarem coisas X ou Y com as quais podemos concordar ou não, mas os métodos que são usados pra aprovação de coisas que, no fim das contas, são de interesse de um grupo muito pequeno de pessoas, entendeu? Ou, assim, da forma como elas são apresentadas e como elas são feitas. São ações construídas com base em movimentos que não são corretos. Essa é a grande verdade. Aí, aguardemos a votação do Senado, que eu acredito que não vá sair esse ano. Não, de forma alguma. Agora esquece. Agora, com essa loucura com que essa tá... loucura, os caras não são nem doidos. São nem... Até porque tá com buchas bem maiores pra resolver no momento. Mas... É aquela história. Essa já é uma PEC muito antiga, então, assim, eles vão segurar ela, ainda mais nesse momento de turbulência, de inconsistência política do país. Não é agora que eles vão colocar a mão no vespeiro. Exatamente. Mas aí, voltando ao cenário internacional, nós tivemos nos Estados Unidos a Suprema Corte garantindo, ou entendendo como direito constitucional americano, o casamento entre gays e lésbicas dentro do território norte-americano. Mesmo assim, é uma vitória pro mundo, né, cara? Se até os Estados Unidos aprovou na sua Constituição isso, por que outras nações desenvolvidas também que não tem isso podem fazer, né? É interessante, né? Ganhou uma grande repercussão internacional e mesmo nos Estados Unidos ainda tem uma resistência, mas o pessoal vai ter que aprovar. Ah, vai sim, ter que aceitar agora, não tem jeito, né? Tá na Constituição. Tem uma resistência muito grande nos Estados Unidos. Exatamente. Ainda, assim como aqui, a esse tipo de coisa. Claro que, pelo menos eu não lembro de nenhuma notícia lá sendo algo... Acho que não gerou nenhum tipo de violência. Muito... Violência não, mas tem cartório que não deixa. Tem cartórios que se recusaram a fazer. Inclusive, algumas pessoas foram presas por isso, porque elas meio que se recusaram a promover esses casamentos nos cartórios e elas foram detidas por causa disso, porque, afinal de contas, estavam indo contra uma lei nacional, numa lei federal. Inclusive, só a título de curiosidade, não curiosidade, mas assim, às vezes é bom separar, a gente, no Brasil, a gente já tem também, o STF já entendeu que é constitucional casamento, no caso, casamento, claro, civil, não necessariamente casamento em igreja. União estável. Não, casamento mesmo, casamento em cartório. Mesmo. Ah, sim, casamento mesmo. Homossexual, de gays, lésbicas, blá, blá. Aqui a gente também tem esse problema que alguns dos cartórios se recusam a fazer, mas você consegue, por meio de reclamações, blá, blá, você consegue chegar, você consegue fazer. E hoje é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que sim, pessoas do mesmo sexo podem casar no civil, né? Claro, isso não se estende ao casamento religioso, por motivos óbvios. Aí tá demais, né? Apesar que o nosso Papa tá bem nesse caminho, ele tá indo num caminho bom. Papa argentino mó legal. Em junho nós tivemos o fim da maior greve de professores da história do estado de São Paulo. A gente tá falando dos professores estaduais de São Paulo. Foi uma greve que começou em março, ela durou 92 dias. Historinha pessoal, eu estava nessa greve, eu fiz ela praticamente toda, a gente entrou sem nada, saiu com menos ainda, saímos desmoralizados, infelizmente. E com redução, né? Vocês tiveram que pagar alguns dias que foram... É, a gente teve que, assim, pra conseguir repor as aulas, foi uma briga, que muitos professores, inclusive, não conseguiram repor. Eles tiveram, tipo, perda de salário mesmo, porque eles não conseguiram repor as aulas. Eu não consegui repor as minhas todas. O governador não foi bonzinho com a Adri esse ano. Maldoso. Esse picolé de chuchu malvado. Todo esse movimento surgiu porque, assim, contratos que não foram renovados, um aumento que não foi dado, assim, anos e anos sem, assim, um aumento mínimo pra acompanhar a inflação. Tantos motivos que todos eles tinham a mesma base. É uma profissão precarizada, que não tem escolas que não tem o mínimo de estrutura pra gente trabalhar. E salas sendo fechadas pra todo lado, salas com 45 alunos, às vezes teve listas que eu vi de salas com 80 pessoas matriculadas. Então, foram muitos motivos e uma briga muito longa e muito desgastante que, infelizmente, não conseguimos conquistar o que a gente precisava, o que a gente pedia. Mas, assim, foi um movimento muito grande. Mesmo que ele não tivesse, infelizmente, não tenha tido os resultados que a gente queria, foi um movimento muito grande. E eu falando como alguém que participou dele, foi muito importante, sabe? Acho que serviu pra gente poder escancarar um pouco as coisas, apesar de a opinião pública e a mídia terem sido colocadas contra os professores o tempo todo, certo? Sempre falavam da greve da APOSP, que é o nome do sindicato, a greve de partido. Um monte de gente falava que era uma questão partidária, que era uma questão, estão defendendo o governo de sei lá quem. Quando muitas vezes o cara já tava lá porque, tipo, tava com o mesmo salário há 5 anos e não tinha 10 centavos de aumento, entendeu? Mas foi um movimento foda. Pro bem e pro mal, eu posso falar que foi um período muito foda. Deu pra ver muitas coisas, deu pra conhecer bem como que é esse estado e como que as coisas funcionam dentro dele, quando você trabalha pra ele. Adri, poderia ser até pior se fosse no Paraná também, se você estivesse lá. O senhor Beto Richa também não ajuda, viu, o outro lá. Contemporâneos, mais ou menos nesses meses que, infelizmente, a gente não colocou, mas o Paraná tinha um movimento forte também, só que... Esse soltou os cachorros em todo mundo. Ele foi recebido com truculência, com porrada mesmo. Nós ainda tivemos A sorte que, inclusive, surgiram casos de agressão, mas nem de longe foram tão escancarados, foram tão asquerosos quanto o que aconteceu no Paraná, sabe? De bombas sendo jogadas em cima de professor e tudo mais. No Paraná foi uma coisa... A base, as reivindicações eram as mesmas e foi, assim, muito... Foi recebido com muita violência. Eles também tiveram uma greve muito longa e que também, assim, foi recebida com uma resistência muito grande por parte do governo do Paraná. Foi triste. E agora, no cenário internacional, novamente voltando aos Estados Unidos, temos aquele que pode ser o maior presságio norte-americano, que é Donald Trump anunciando sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Gente, eu tenho medo se esse cara ganhar. Que coisa surreal, meu Deus do céu, esse cara. As declarações que esse cara dá, assim, não dá pra ser ele, de verdade. De certa forma, assim, ele deu sorte do ponto de vista do cenário internacional. Os Estados Unidos já é um país que tem medo de qualquer tipo de terrorismo, de qualquer tipo de ataque externo. E aí, no momento onde tá todo mundo extremamente tenso, extremamente apreensivo, ele aparece com um diálogo que começa a, sei lá, parecer agradável pra uma parte dessa população. E, cara, sei lá, viu? Eu realmente... Olha, eu tenho medo fudido desse cara, velho. Sério. Porque, assim, o discurso dele é fascismo puro. Sim, sim. Puro fascismo o discurso dele. E ele tá sendo recebido com, assim, com um entusiasmo muito grande por parte das pessoas. Isso me deixa muito tenso. Pessoa que quer dar ouvido a ele, meu Deus, agora mereço também. Caraca. Em junho, uma notícia triste, que morreu o senhor Christopher Lee. Cara, como? É o senhor inglês mais legal que a gente conhece, porra. A história de vida desse cara é a coisa mais absurdamente foda. Sabe aqueles gifs que tem no Facebook, tipo, fulano de tal, foi isso, foi aquilo. O do Christopher Lee é o melhor, porque o cara foi tudo. O cara foi tudo, entendeu? Ele conheceu pessoalmente o Tolkien, cara. Era, tipo, ele teve em todos os grandes universos, praticamente todos os grandes universos cinematográficos. Fora que ele gravou CD de metal, ele tem milhões de histórias muito loucas. Eu tenho certos problemas pra acreditar na nossa, que vida, cara. Por que esse cara tem que ter algum... Eu queria ler a biografia dele, deve ser muito louco, tipo um livro mesmo, contando tudo. O cara que vai de participação, tipo, o cara, sei lá, que vai de participação de Kingdom Hearts até, sei lá, Star Wars. James Bond, Senhor dos Anéis, tudo, porra. Tudo. E vocalista de uma banda de metal, pô, incrível. Ele morreu com 92 anos, assim, ele... Esse viveu bem a vida, viu? Esse viveu tudo que queria, cara. Isso é o mais foda. Em junho também tivemos o lançamento do filme Jurassic World. Olha aí, uma grande surpresa, né? O Dick e Star-Lord resolveu cuidar de dinossauro. Muito louco. Caraca, é, então. E a gente continua com essa história desse gordinho, ex-gordinho, pra tudo quanto é lado, que eu não consigo entender. Tipo, meu, deixa esse cara, ele não é, sabe? Não é nada demais. Ah, mas o filme é legal pra caramba. Eu gosto dele. Olha, eu confesso, quando eu vi o trailer, a sinopse do trailer, eu falei, vou dar nada pra esse filme. Aí eu fui ver, cara, que legal esse filme. Eu não, adorei. O filme realmente é uma bela homenagem, assim. Muito bom. Eu acho o personagem do Chris Pratt qualquer coisa mesmo. Tipo, sabe? Okay, tipo, okay. Qualquer coisa. A menina do salto de diamante lá, que não quebra nunca. Ok. Ah. Eu tenho um problema com o Jurassic Park no geral, que é o seguinte, cara, já viram que deu merda tentar, tipo, mexer com um dinossauro uma vez? Por que eles tentam toda santa vez? Porra. Dinheiro. Então, é. Porra. Inclusive, tem muito dinheiro. Eu achei até interessante que eles deram uma... Como que eu posso explicar? Uma fechada numa das grandes críticas por parte de quem é de dessas áreas da biologia e que falava a história que foi a visão que foi dada dos dinossauros, né? Pelo Spielberg no primeiro filme e tal. E aquela brincadeira de que, ah, os dinossauros talvez tivessem penas, não sei o quê. Em uma das cenas, o Wong lá, ele tá conversando com a moça e aí ele começa a falar dos primeiros dinossauros, né? E ele fala, a gente podia ter feito como eram, mas vocês queriam garras, vocês queriam escamas. Meio que explicando, vai dando, fazendo uma brincadeira de retcon, dizendo que essa forma dos dinossauros do filme, na verdade, não foi porque eles não tinham conhecimento na época, mas foi porque era uma coisa mais comercial pro Jurassic Park em si. Então eu achei uma referência legal, assim, sabe? Maneiro. E aí a criação do Indominus Rex, né, o dinossauro bolado. Ah, esse daí eu falei, isso que eu tinha me assustado no trailer, mas ele ficou legal no filme. Não, e aí pega o tiranossauro dos antigos que tava preso lá e caraca! Quando apareceu o tiranossauro, eu falei assim, puta que pariu, aí sim. Cara, muito legal. E todo mundo gol com o tiranossauro, né, cara? Oh, ele era o melhor personagem, tipo, claro, quem liga pras crianças, sério? Quem liga pra aquele dinossauro babão do terceiro lá, porra? Chama o T-Rex de novo, cacete. Os velociraptors que abrem portas, né, Seiji? Ah, é, fazer o quê? Deixa pra lá. E aí, voltando os lançamentos do ano de 2015, talvez aí o meu queridinho junto com o Splatoon, fechamento da trilogia que tem um quarto e que tem um filho feio no meio, que foi Batman Arkham Knight, que, cara, que jogo incrível, assim, de novo, pra quem gostava dos antigos, pra quem escutou nosso podcast, pra quem gosta do Batman dos videogames, esse jogo é maravilhoso, ele realmente mostra que você consegue fazer coisas licenciadas, ainda mais super-heróis com bons roteiros, pra quem gosta dos quadrinhos, ele fez uma brincadeira muito, muito bonita do ponto de vista de usar referências e adaptar o universo próprio, desde a utilização dos conceitos do próprio Arkham Knight, a descoberta de quem ele é dentro daquele universo, todas as consequências dos outros jogos, assim, um trabalho incrível, um jogo pra mim impecável, tá dentro do quadro dos meus favoritos, e se você gosta da temática, eu acho que é realmente indispensável, ainda mais se você jogou os anteriores. Puta jogo. E é Batman, né? Nesse mês nós também tivemos o grande evento de game. Que foi o Adri Queima Língua 2015. Nossa, queimou bonito a língua, Adri. Adri Queima Língua 2015, E3 2015, o momento em que a Adri olha pra vocês e admite, eu errei, e eu não esperava por isso. Foi o dia em que eu enchi a boca e falei, remake de Final Fantasy VII, porra nenhuma, todo ano a galera pede. O que acontece? Aparece a porra do trailer do remake. Porque, obviamente, a ideia de 2015 foi, vamos desmentir a Adriele em tudo que ela fizer, que tal? E a E3 foi um evento perfeito pra isso. Olha aí. Cara, o E3 2015 foi a E3 do Acredita, entendeu? É Shenmue, é Final Fantasy, gente, cara. O Shenmue, o anúncio do Shenmue que veio com Kickstarter, né? Nossa, quebrou o Kickstarter. Que quebrou o Kickstarter, quebrou que, internet. Tipo, a meta foi atingida em questão de segundos, ou cara, minutos, mas assim, tempo curto pra cacete. Bizarro o que eles fizeram. E aí é Final Fantasy 15 e vai, a gente já sabe agora que tem trailer, vai ser em episódio, sei lá, cara. O não, 7, loucura. o 15. Eles falaram alguma coisa do 15? Não, né? Não, eles tipo, só, vai sair. Eles lançaram um trailer do 15 com um pouco de gameplay. É verdade. E o queridinho da Square é o Nomura. O cara tá em tudo, porra. Que ninguém tava acreditando muito que, assim, saíram trailers. Shenmue saiu. Ai, qual o outro que ninguém tava acreditando muito que ia sair? Tem o Last Guardian. Last Guardian, que ninguém tava também, tipo, tava todo mundo achando que era lenda urbana. Um trailerzinho do Kingdom Hearts 3 pra gente continuar acreditando, porque, como falaram, foi a atriz do Acredita. Inclusive, eu tava esses dias conversando com uma amiga e, assim, a gente é tão apegado, é tão desesperado pelas coisas que qualquer coisa a gente considera que é easter egg. Ela tava conversando comigo que ela jurava de pé junto que a Square não anunciou todos os títulos que estavam em planejamento, que ainda tinham alguns, e ela veio falar comigo que ela acreditava que um deles ia ser alguma coisa da série Chrono, porque naquele trailer, naquela montagem com os jogos deles, tava uma música do Chrono Trigger. Eu pensei que provavelmente seria um remake de Final Fantasy VI, porque eles encerraram a reconferência deles com o tema da Terra do Final Fantasy VI. Ou seja, a gente se apega a cada besteira. Assim, salvo engano, Final Fantasy VI vai sair pra Steam. É uma bosta. Aquele remake escroto que eles fizeram pra mobile. Celular, né? Mobile. Não, e caro. Muito caro o preço. Mas deixa pra lá. O fato é, a gente se apega a pouca coisa. E3 2015 foi legal. Foi, tinha muita coisa legal, vai. E depois a gente ainda teve, não tá na pauta, mas só aproveitando que a gente já falou de Kingdom Hearts, teve a história do Kingdom Hearts 2.8. E tipo, what the fuck? Tipo, vocês realmente querem ganhar dinheiro às nossas custas, né, seus filhos da puta? O que vocês estão fazendo? Só não veio o remake lá do Chrono Trigger e do Crash Bandicoot, cara. Ah, seja. Falta Crash Bandicoot. A gente teve algumas coisas interessantes, que foi a primeira conferência da Bethesda, que apresentou algumas coisas legais também. Ah, o Fallout 4. Isso. É, já saiu, na verdade, mas é... É que assim, no caso da Bethesda, que foi tipo a primeira conferência deles, e eles já chegaram assim com uma... Primeira vez que eles fizeram uma conferência no E3, então já chegaram sólidos. É, não sei quem ainda confia na Bethesda. Ah, bom, bastante gente confia, né? Ah, sei lá, só com Fallout 4, não sei. A Microsoft, sendo a Microsoft que a gente já conhece, A EA também, então, sendo a EA retro... que a gente já conhece. A Microsoft trouxe esse ano a retrocompatibilidade com jogos 360, que era aí uma coisa que a Sony disse que não ia fazer e que funcionou muito bem. Eles venderam muitos jogos em retrocompatibilidade, o que é um avanço. E desses todos, um que eu ainda quero muito saber o que vai ser é Sunravel, porque parece ser muito fofo. Ah, do bichinho de novelo lá. Isso, do bichinho de novelo. Gente, isso vai ser muito fofo. Só digo isso. E a gente viu títulos que tem muito potencial. Sim. O Horizon é um que eu tô muito curiosa pra... Da Mérida no futuro pós-apocalíptico, tipo, no robôs dinossauros, né? Uhum. O No Man's Sky também parece que vai ser bem, bem interessante. E fora os três do hype que a gente já falou, que foi o Shenmue, o Last Guardian e o Final Fantasy VII Remake. Por que, né? Exato. Mas no que vem eu vou esperar do Crash. Vamos ver se... É, acredita. Acredita, seja. Acredita. Tudo é possível se você acredita. Cara, na verdade, 2015 realmente foi o ano do Acredita, que foi o ano do Just Do It, né? Just Do It. É o ano do... O ano do Acredita, literalmente. Don't let your dreams be dreams. Don't let your dreams... Eu acho que isso foi segundo semestre, eu acho, né? Gente, eu não sei. Tava uma discussão num grupo que eu tava, qual que era o meme do ano. Se era esse ou se era os gifs do Vincent Vega perdido por aí. Ah, Vincent não, Vega eu, recente, né? Então. Eu acho que o Just Do It é mais forte. Então, tava essa discussão. Eu não vou, não tenho uma opinião formada, vou deixar os meus colegas especialistas em memes dizerem isso por mim. Mas em junho, então, tivemos os podcasts lançados no Projeto X, tivemos o 141, mangás que não marcaram, 142, o Crash Bandicoot, 143, o Agente Carter, 144, o Mágico de Oz, 145, o Revival, Remake Reboot. Então foi mais ou menos nessa época, porque no Revival Remake Reboot a gente falou do Just Do It. Just Do It. Exatamente. Pois é. Nothing is impossible. Some people dream success. Don't let your dreams be dreams. You should get to the point where anyone else will. You're not gonna stop there. So just do it. Make your dreams come true. Do it. Nothing is impossible. Do it. Make your dreams come true. Yes, you can. Yes, you can. Foi também um mês com muitas coisas. Começamos então falando que a Grécia foi o primeiro país desenvolvido a dar um calote no FMI de 1,6 bilhões de euros. Porra, Grécia! Calote esse aprovado por num plebiscito feito no país. É, tipo, pessoal, gente... Assim, não dá, infelizmente. Não dá. O FMI vai ficar aí, parado, né? Pô. A história do devo, não nego, é. Pago se puder, né? É normal o país não desenvolvido de terceiro mundo, assim, subdesenvolvido, dar calote no FMI. Mas o país desenvolvido tá no euro, na zona do euro. Exatamente. Não que a Grécia seja rica, né? Mas ela quis entrar na zona do euro, se ferrou bonito com essa história. Agora, no campo da ciência, nós tivemos a primeira foto em alta resolução de Plutão tirada pela nave New Horizons. E temos um coração no planeta. Descobrimos isso. É verdade. Plutão no momento é um planeta de novo, tá? Antes que os puristas da astronomia venham nos encher o saco. Plutão é um planeta, nunca deixou de ser um planeta. E as pessoas que deixaram de acreditar nele que são culpadas por isso. Ele deixou um tempo assim, ele pegou recuperação. Ele foi rebaixado. Nos nossos corações, ele sempre foi um planeta. Pelo menos no meu coração, ele sempre foi um planeta. Não, ele foi rebaixado, aí veio o advogado do Fluminense e falou, não é mais. Pois é. Agora, com isso, a gente tem registros de todos os planetas. Agora, registros em alta resolução, que foi um grande marco pra astronomia e pra ciência. A gente também tinha quando ele não era planeta. Na alta resolução, não. Alta resolução, não. Ah, tá. É, okay. Então, assim, um novo patamar pra exploração espacial. Nós tivemos em julho também o lançamento do Windows 10. É, que... muita gente feliz e muita gente brava. Eu tô feliz. É, o Kiba não tá feliz. O do Kiba deu pau. Uma abordagem muito diferente por parte da Microsoft, que liberou o Windows 10 completo gratuitamente. Uma nova estratégia. Aí depois nós descobrimos que, na verdade, ele monitorava cada passo que você dava em tudo que você fazia no seu computador, a menos que você desabilitasse isso. Mas foi uma abordagem completamente diferente da Microsoft, que começou distribuindo seu software. Muitas pessoas, acho que usaram o Windows oficial pela primeira vez, eu sou uma delas. Antes eu só conhecia os caminhos da pirataria. Olha aí. Mas assim, pessoalmente eu gostei muito do Windows 10. Muito. Ele soube combinar o melhor que o 8 tinha, o melhor que o 7 tinha, e pra mim tá funcionando muito bem. Mas eu não sei, nem todo mundo gostou. Pelo melhor que o 7 tinha, menu iniciar, sabe? É, isso é importantíssimo. Com 8, tirou essa parte desse menu estranho dele. Mas assim, obviamente nem todo mundo ficou feliz, especialmente com as quebras de privacidade, que muitos usuários menos experientes não sabiam e estavam sujeitos a ela. Então, assim, foi uma crítica que foi feita na época. E continua sendo feita até hoje. Em julho, uma notícia triste, né, pra galera. Morreu Satoru Iwata, o presidente da Nintendo. Essa também foi uma que, assim... Ele já não apareceu no Nintendo Direct lá na E3, né? Apareceu um bonequinho ali, né? Já dava sinais, né? Que ele tava mal pra caramba. É, ele já tava lutando contra o câncer há muito tempo. Pra quem era aí da indústria, né? Sabia que ele já vinha aparecendo cada vez menos. Mas aparentemente não se sabia, porque ele tava, como vocês falaram, ele tava aparecendo. Então, assim, não sabia exatamente que ponto tava. Mas parece realmente que ele ficou até os seus últimos dias praticamente trabalhando na Nintendo. Ainda mais numa fase, vai, que querendo ou não, foi uma época meio complicada da Nintendo. A Nintendo não tava bem. De vendas, a própria questão dos investidores, o Wii não foi um sucesso de venda, então, e ele tava realmente trabalhando muito pra tentar reverter isso, trabalhou até seus últimos dias, infelizmente veio a falecer, e foi aí um cara importantíssimo. A gente sabe que, normalmente quando a gente fala de Nintendo, a gente normalmente lembra muito do, por exemplo, acho que todo mundo sempre fala muito do Miyamoto, que sempre foi a mente criativa, né, e o Iwata, ele sempre falou que ele nunca foi tão criativo quanto o Miyamoto, mas ele sempre foi um programador incrível. Então, às vezes as pessoas não sabem, mas a gente só teve, por exemplo, Pokémon Stadium por causa dele. A gente só teve Pokémon Gold Silver com 2 continentes por causa dele. Das técnicas de programação e de compressão que ele tinha na época. A própria série Modern, que é o Earthbound, só saiu por conta que ele reprogramou o jogo inteiro. Então ele era um cara realmente muito importante. E principalmente, acho que o legado que ele deixou pra indústria de games como um todo. Assim, não importa, muita gente... Eu até achei muito tocante que muitas pessoas que, assim, abertamente detestam o que a Nintendo faz, não gostam dos jogos da Nintendo, mas um respeito muito grande pela pessoa dele, pelo legado dele, pelo trabalho dele. Eu acho que foi uma das... Eu considero também uma das perdas mais tristes desse ano, porque foi... No contexto em que ela aconteceu, assim, pensar, o cara tava com todas as críticas, com toda a turbulência que a Nintendo tava atravessando na época, e ele doente no meio disso tudo, quando você pensa nisso, é um negócio muito bad, sabe? Muito pesado, mas... Não, e ele foi um cara que realmente se entregou, ele diminuiu o próprio salário. Teve uma época que ele falou, os caras queriam demitir o pessoal da Nintendo, ele falou, não vai demitir, a gente vai cortar gasto, porque não quero que demita ninguém. Então, assim, ele era um cara que tava ali realmente brigando há muito tempo e amava a empresa. Então, como pouco. Assim, todos, eu acho que eu falando como jogadora que eu sou, foi uma das perdas mais tristes pra mim esse ano, foi um dos caras mais fodas que a gente perdeu em 2015 e é um legado que não vai se perder, é um legado que acho que construiu a história de muita gente nesse meio, construiu a história de muita gente. E aí a gente espera agora que depois de muito tempo a Nintendo veio com outra Nintendo Direct, com um novo apresentador, mas ainda nunca vai ser a mesma coisa. Não. Né? A gente, tipo, toda vez que tinha apresentação, eu sei, a gente brincava com a questão do inglês dele. Ah, é. Please understand. Tem caruca. É realmente uma perda muito grande, mas... Uma perda muito grande, mas um legado que... Um legado que não imenso, vai ser apagado. É. Pois é. Exatamente. Passando então para a tristeza, mostrando que a tristeza é importante, né? Vamos... Para Divertidamente, a animação do ano. Da Pixar. Gente, esse filme me deixou no chão, cara. Filme legal. Não, assim, é um filme que eu fui no cinema sem esperar muita coisa e eu saí de lá como se eu tivesse saído de uma consulta com um psicólogo. Foi essa a sensação, porque, tipo, foi um filme que ele, com as brincadeirinhas, com as coisinhas bonitinhas, engraçadinhas que você espera de um filme pra criança, te aborda coisas como depressão, como ansiedade, como apatia e de um jeito que é uma mensagem que qualquer pessoa vai entender. Os filmes mais recentes da Pixar eu continuava gostando, mas não tinha aquela... Magia. Não tinha aquele estalo, sabe? Aquela coisa que realmente você sente, aquela coisa que você sente com muita força. É. E o Divertidamente deu uma rasteira nesse ponto. Porque a forma como lida com sentimentos, personificando eles e mostrando como que... Dando corpo, dando cara pra eles. E ainda assim, sem banalizar. O que eu achei mais bonito foi isso. Ele não banalizou essas coisas. Porque é muito fácil, muito comum você ver em histórias banalizarem ansiedade, banalizarem depressão. E o que eles fizeram foi exatamente o contrário. Foi mostrar que são coisas que existem, que são sérias, que acometem as crianças, tanto quanto os adultos. E até depois eu fui ler, tem vários psicólogos que estão usando o filme como recurso para lidar com as crianças. Eles falam que uma das melhores representações de como funciona essa questão dos sentimentos na mente humana foi nesse filme. Muito didático, muito inteligente, né? E muito divertido. Gente, só o fato de ter o Sidney Magal dublando duas falas. Ele dublou duas falas, mas cara, que eu tô tão feliz de ter sido ele. Tão feliz. Outro filme muito legal que também estreou em julho foi o Homem-Formiga, cara, com o Luiz. Ô, Luiz, cara, adorei esse personagem. Melhor personagem do filme é o Luiz. Com certeza. Não, conheço um cara que conhece outro que as pessoas, conhece daí, vem dessa informação e tal, né? Porra, é muito legal. Eu não dava nada pra esse filme, também tava lá embaixo a expectativa. Não tinha que esperar nada, né? No fim, ele... É, assim, ele tinha um elenco que realmente era difícil dar errado. O quê? O Michael Douglas, você tinha o Paul Rudd, que é um ator que eu gosto. Paul Rudd eu gosto. No geral, você tinha a Evangeline Lilly, né? Que é incrível, né? Uma das minhas paixões desse ano. Mas você pensa assim, uma história totalmente deslocada do que tá acontecendo com o universo da MCU, né? Sim, concordo. Enfim, ele te conquista por causa da química entre os personagens, né? Era muito legal, muito bom mesmo. Um filme simples, né? Aquela história, tem um vilão... Vilão mequetrefe até... O vilão que é mal porque ele é mal, porque ele é mal, isso, né? É, mas de resto, eu gostei. Expectativa também é baixa e me surpreendi com esse filme. Foi muito bom. Esse ano, nós tivemos também um evento que eu pessoalmente acompanhei muito de perto, porque eu tava achando muito divertido, que foi a Dub Smash War entre o elenco de Agent Carter e o elenco de Agents of S.H.I.E.L.D. O que foi isso? Basicamente, os elencos das duas séries, usando o aplicativo Dub Smash, começaram a fazer uma competição entre si, que posteriormente ganhou um caráter até de filantropia, porque assim, eles estavam angariando doações pra poder, quem ganhasse ia poder escolher uma instituição, e os dois elencos se provaram umas graças, um Dub Smash mais zoado, mais engraçado, mais tosco do que o outro. Só que, obviamente, o Tim Carter sendo lindo, sendo fantástico, sendo maravilhoso, a Hayley Atwell, minha diva eterna, eles ganharam, mas foi muito divertido. Foi, assim, foi uma troca muito, muito saudável de provocações, né? E por uma boa causa, né? Que foi pra ajudar um hospital, se não me engano, pra ajudar um hospital. Aí teve, claro que teve, cada time usou os recursos que tinha, né? No caso, o time do Agents of S.H.I.E.L.D., o ator que faz o Coulson, que eu esqueci o nome, se vestiu de Peggy. No caso do Tim Carter, eles levaram o Chris Evans, que por si só já ganha tudo. Então, assim, foi uma briga por uma boa causa que eu acho que tava precisando, sabe? Uma coisinha feliz, engraçada, pra poder dar uma aliviada nos ânimos. Pra fechar, falar dos podcasts que foram lançados no mês de julho aqui no Projeto X Podcast. Tivemos o 146, o Batman Longo Dia das Bruxas, o 147, o Queen! This is real life, this is just fantasy. 148, o Pokémon da Zoeira, o 149, o Final Fantasy. Cara, que mês legal, viu? Eu gostei. Esse foi o mês de... O do Queen, por exemplo. Porra, o Queen foi bacana. Com muita responsabilidade, se a gente cagasse com o Queen, cara, ia ser pesado. Pois é, e o último podcast de Pokémon, por enquanto, tá? Por enquanto, não vai ter mais, gente, para de pedir, acabou. Chega, por favor. Chega de Pokémon, nem a gente aguenta mais falar de Pokémon. Ou será que não? Agosto é o, tradicionalmente um mês muito merda. Caraca, né? O mês. Sem um feriadinho pra contar isso. Infinito! A sério, sei lá, a gente teve um ano dentro de agosto. Eu não sei o que acontece. Agosto não acabava. Gente, não tinha novidade, não aconteceu nada. É tipo, a referência otaka de merda aqui. É tipo você tá preso no Endless Eight de Haruhi, sabe? Sumia Haruhi. Que não acaba. Mas é isso mesmo, deve ser isso mesmo. Ela devia estar no mês de agosto ali. É, porque, meu, que mês infernal. E é engraçado que a gente não tem nem tanto, não foi nem mais com tantos acontecimentos pra gente colocar. Aqui, só foi um mês muito comprido. É, morreu o Wes Craven, por exemplo, né? Grande diretor de filmes de terror. O rei do terror, né? Pra algumas pessoas. Eu gosto de alguns filmes dele, né? Pânico. Pânico, né? Por exemplo, né? Então, se não me engano, morreram também o quê? O Oliver Sacks, o Samitiba também, sabe? Só de alguns de personalidades famosas, né? Tem outros também. E nesse mês a gente também teve aquele Quarteto Fantástico que a gente... Tenebroso o filme do Quarteto Fantástico. Ai, meu Deus. Assim, o filme... Sabe o que é o pior? O filme, ele tava indo bem. Aquela parte meio ciência, meio dele se conhecendo, eu tava gostando do filme. Mas do nada, ele tem uma virada meio abrupta pra questão do vilão e um final mega bobo que você fala, meu. Isso aí é decisão do estúdio. Exatamente. Estúdio, ele chega e fala, é um filme de heróis, então que põe alguma coisa de heróis, ou seja, heróis contra vilões. Né? Nossa, ele tava num filme de ficção científica e sei lá, um filme adolescente de ficção científica tão interessante. Os atores são bons, eu gosto dos atores. Mas ele descambou de uma maneira inacreditável. O diretor saiu brigado, os atores não gostaram, entendeu? Esse é um filme que já tava cotado da merda, cara. Pô, foi acelerado demais a sua produção, a sua gravação, seu roteiro, seleção de atores e direção. É complicado. A ideia que eles tinham era de tentar salvar a franquia do cinema. Tentar salvar. A franquia não, segurar os direitos. É, porque a franquia já foi, é, né? É, meio que isso. A franquia já morreu, assim, já foi na lama. Vamos tentar trazer de volta, tá nessa onda de super-herói, acho que vai que dá. Temos direito dessa merda, vamos fazer. Não, não, não vamos perder esse direito, não vamos devolver essa porra pra Marvel. É, né? Tacaram uma patical em cima, olha isso que eles fizeram. Vou fazer merda, mas eu não vou devolver pra Marvel. Agora eu espero que devolva. É, aí, tinha um filme 2 cancelado, confirmado, cancelado. Mas agora, não, então, mas não foi cancelado ainda, ele está sem previsão de lançamento. Que em termos práticos, quer dizer que... Ele deve ter uns 7 anos de direito, mais ou menos, com o quarteto, então lá pelos, daqui a 7 anos saiu feito. Ele tava com 2017, né, se não me engano. Então lá pra 2024 deve sair esse outro filme do quarteto. É, então só pra eles não perderem os direitos. Aí eles fazem um outro reboot bosta e a gente continua, permanece nesse ciclo de estupidez, sabe? É isso aí. Agosto também saiu um outro filme, esse é mais legal, Missão Impossível Nação Secreta. Ah, sim, estávamos no hype, né? Esse filho? Eu tava no hype total e nada aí. Cumpriu o que prometeu, né, na verdade. Eu adorei. Que filme maneiro. Cara, a atriz ali naquele filme, ela rouba todas as cenas. É verdade, é verdade. Não, ela tá muito bem, eu acho que o filme realmente ele... Ah, tá ótimo. Ele realmente... Nossa. Se encontrou agora na onde ele vai estar. Assim, agora, tipo, eu acho que a gente tava até falando que esse seria o filme pra ou ele se estrutura de vez, depois do bom filme que foi o anterior. Sim, Protocolo Fantasma. Protocolo Fantasma. E assim, agora ele se encontrou totalmente. Eu acho que essa equipe, o Jeremy Renner, tá muito bem nessa franquia. Também. Ele entrou muito bem. Aí tem o Simon Pegg, que é incrível, que, né, também tá aparecendo em tudo quanto é filme. E, cara, com certeza eles vão continuar, porque, cara... Tá confirmado uma continuação. Porque o que tá dando de dinheiro... Agora, realmente, o Tom Cruise, agora, o que ele quiser fazer, né, assim, o que ele quiser fazer, eles estão deixando. Ah, puta, ele vai sambar na cara da Paramount. Nossa, mas, assim, valeu a pena a espera, valeu a pena a espera. A gente também teve a D23E, uma exposição com os novos anúncios da Disney, que nós tivemos anúncios oficiais de Toy Story 4, que, pessoalmente, me deixa muito, muito preocupada. Tivemos os Incríveis 2, que eu tô esperando por isso há muito tempo. Mas vai demorar pra caramba pra sair. Vai. Eu sei, mas, tipo, é uma coisa que você aprende quando você é fã de Kingdom Hearts. Quando fala que a coisa vai existir, você já fica feliz. Não importa se vai existir dali a 50 anos, você sabe que é real. Essa Disney apronta com seus fãs, viu? Incrível isso. Caraca, só brinca com os nossos corações. Procurando Dory, que eu acho também que vai ser muito massa. Ano que vem. Carros 3, quem é? Carros 3, não sei, eu não gosto do 2, imagina o 3, sei lá. Ah, vem de bonequinho, né? É. Além disso, tivemos também uma das primeiras informações, mais de informação concreta sobre Kingdom Hearts 3, que seria a inclusão do mundo de Big Hero 6. Que todo mundo tava zoando, Marvel Kingdom Hearts, o Wolverine vai ser jogável. Aí eles finalmente resolveram essa questão colocando algo da Marvel, por assim dizer, que combina com o meio que foi apresentado. Mas esses anúncios foram recebidos, alguns com muita vibração, todo mundo curtiu muita ideia dos Incríveis 2 e do Procurando Dory. Agora o Toy Story 4 tá deixando todo mundo com o pé bem atrás. Eu, pessoalmente, sou do time que não tá tipo, acreditando muito, por não. Por que vamos mexer nisso, né? Já tá tão bom do jeito que tá. Gente, o Toy Story 3 terminou, foi um dos filmes mais, sabe, um filme tão, assim, bem fechado. Foi um filme com uma sensação de encerramento tão boa, que eu acho que vai ser meio que matar esse sentimento se fizer uma continuação. E aí fica também o ponto negativo dos Incríveis 2, é que a gente sabe que a gente não vai ter o Senhor Incrível dublado pelo Marcio Seixas, porque tem uma série de problemas dele com a Disney, por causa de direitos, várias brigas dele, né? Então ele não vai ser a voz do Senhor Incrível. Aí, um dos meus dubladores favoritos, pra mim, é a voz definitiva do Batman pra sempre. Em agosto, né, os podcasts que saíram, né, no Projeto X, tivemos o 150 o Disney, aê, 151 Missão Impossível, 152 Kuroko no Basket, 153 MCU Fase 2, o 154 Castlevania e o especial de 3 anos do Projeto X Podcast. É, gente, esse especial foi 3 horas de cast. Esse bateu o recorde de duração no site. Mas não teria como ele ser mais curto e eu vou ser sincera com vocês, tipo, ainda fico meio bolada de pensar que a gente tá já há 3 anos, agora 3 anos e meio nessa loucura. Caraca. Só pra mim isso é muito estranho ainda, sério. Parece que foi ontem. Ah, 3 anos no caixa de entrada. Ai, meu Deus. Deixa o rei da caixa de entrada. Eu queria atualizar as estatísticas pra ver como que a gente tá agora, mas ó. Deixa pro ano que vem. Deixa pro especial. Dá muito trabalho fazer. Deixa pra outra hora. Vocês já foram mais animados. Olha o que a vida de proletário faz com as pessoas. É, bebida cara. Liberada. Oh, muito. Eu não sei cantar a letra dessa música. Eu liguei pra você. Não sei cantar essa música. Eu não sei nem o que você tá tentando cantar, Fer. Parabéns! Hoje é seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! Que lindos vocês! Bom, começando setembro, nós tivemos aí a notícia que a Volkswagen estaria envolvida em escândalos referentes a índices de emissão de poluentes nos carros dela. Ela estaria maquiando alguns desses índices, porque tem que estar dentro dos padrões e é caro você se manter, e isso vem à tona do nada. Ela quer aumentar o lucro, né? Quer gastar menos nesse negócio e pronto, se ferrou bastante, tá prejudicada, tá queimada na indústria, né? Totalmente. Na internacional. E fazer o quê? A empresa quer bancar ela esperta, se ferra por causa disso também, viu, Volkswagen? Pode ser uma montadora, pode ganhar dinheiro pra caramba, mas não adianta fazer essas merdas, entendeu? Inclusive, o presidente até renunciou, né, depois desses acontecimentos. No campo da ciência, nós tivemos uma outra notícia muito importante, que é o anúncio pela NASA de que foi encontrada água líquida na superfície de Marte. Com isso, os teóricos de que exista vida em Marte começaram, essas teorias começaram a ganhar mais força, além de questionamentos sobre a origem dos planetas, a origem do nosso sistema solar, a origem do universo, a origem da, talvez até da vida na Terra, que tem um pessoal que defende que a vida na Terra tem uma origem extraterrestre. Resto por aí vai, mas foi uma descoberta muito importante pra astronomia e pra ciência como um todo, né? E até Marte tinha água e São Paulo não. Obrigado, Alves. É isso mesmo. Agora constrói uma, sei lá, um tubo ali ligando Marte até São Paulo, né? Vai que rola, né? No campo esportivo tivemos também uma notícia assim, né? Que pra quem é fã do esporte, Floyd Mayweather, né? Ele se aposenta do boxe com o recorde de 49 vitórias invictas. E aí vamos acabar com os pacotes da HBO, né, cara? Coitado, não tem mais ninguém pra vender. É, então, e assim, lembrando que esse é o mesmo recorde do Rock Marciano, uhum. Se não me engano, acho, né? Seja de 49 também, que é o único lutador invicto até hoje dentro da carreira profissional, campeão e tudo. É muito contestado o Floyd Mayweather, muita gente contestava por conta da eu não gosto dos números dele, não. Da forma como ele lutava, por poucos nocautes. Metade disso é por vitória técnica. Por ponto, assim, falando assim, pelo que eu acompanho, eu também não acompanho muito, mas pelo que eu sei, assim, ele é um cara tecnicamente impecável. Defensivamente é inacreditável o que ele faz. Você assistindo, o cara não encosta nele. Mas ele não é um lutador também ofensivo. Então ele ganha pro ponto com uma grande facilidade. Foi, durante muito tempo, o atleta mais bem pago do planeta, né? Juntou aí durante a carreira dele cifras milionárias. E aí terminou a carreira de vez. E como o Seiji falou, acabando com a grande era aí do pay-per-view, né? Pay-per-view, né? Coitado, agora não tem mais ninguém, nenhum lutador de boxe aí pra vender. É, o que eles falavam, né? O mais próximo, que era o grande, vai, o grande cara que tava do lado dele, que era o Manny Pacquiao. Perdeu do Floyd Mayweather, né? Que perdeu depois da luta do século, né? Pois é. Do boxe. Falam que ele não suporta sozinho, né? Não. Toda essa questão, ele não é tão... É, porque o Floyd, ele era muito, muito midiático. Ele era muito... Não é nem polêmico, mas o pessoal gostava de ver ele, porque ele é marrento, porque ele fala que ele era o melhor, porque ele ganhava muito dinheiro. Então ele era um cara que chamava atenção, enquanto o Manny Pacquiao, ele é um cara mais na dele. É um excelente lutador também, mas que não tem o mesmo... Como que eu posso dizer assim? Qual que é a palavra? A mesma... Não é tão apelativo pro ponto de vista do pay-per-view. Pois é, agora então vamos numa fase terrível do boxe. É, e agora provavelmente o MMA vai acabar dominando, né? Com certeza, não tem mais ninguém pra... Não tem mais, infelizmente. Fazer o quê? Agora, no cenário da economia, nós tivemos aí a cotação do dólar alcançando R$4 pela primeira vez na história, né? O do dólar... Yes. Não o dólar, no caso, turismo, mas o dólar comercial, que o dólar turismo já tava mais que isso, mostrando aí que, se não me engano, foi junto, foi bem próximo do Brasil perdendo o grau de investimento pelas agências internacionais, mostrando que a gente não tá bem mesmo. Aí acabou a farra de importar besteira do AliExpress. Importar moamba ficou caro. É. Dólar R$4, pelo amor de Deus, né? Ah, não, é. Nossa, situação, a crise econômica esse ano tá feia pra caramba, viu? Ela já tava se estendendo ao longo de vários anos e esse ano explodiu. Que estavam tentando segurar no ano passado, veio à tona agora, né? Porque ano eleitoral a gente sabe que se maquia muita coisa, se segura muita coisa, porque isso interfere, então, uma hora estoura. Uma hora estoura. E vem junto com as pedaladas fiscais, aí complica. Agora no campo político barra educação. Novamente do ensino? Exato. São Paulo foi imposta, não vou nem dizer proposta, porque foi um negócio que veio de um projeto do que foi chamado de reorganização escolar. Ou seja, fazer com que as escolas tivessem ciclo único. Ou só ensino fundamental 1, ou só ensino fundamental 2, ou só ensino médio. Só que nessa brincadeira, várias salas seriam fechadas, 93 escolas seriam fechadas completamente. Além de, poxa, tem gente que estudava do lado de casa. É, eles falavam que, na verdade, elas seriam usadas pra fazer techs e creches. É, mas... Foi a justificativa do Estado, é, né? É, daquele jeito, né? Foi feita uma coisa parecida em 95, tem prédio que ficou fechado, tá fechado até hoje. Ou que tá sendo usado pra qualquer coisa, que não seja pra educação. E com isso, vários alunos teriam que se deslocar por grandes distâncias, salas noturnas seriam fechadas. Aí com isso começou um movimento dos alunos dessas escolas de ocupação. Eles começaram a ocupar as escolas. A entrar, passar um cadeado na porta, ninguém entra mais, e ficaram. Começou com uma escola da Grande São Paulo, não me lembro o nome dela agora, mas no auge tinha mais de 200 escolas ocupadas pelo estado todo. E assim, com o que foi mantido por decisões judiciais que impediam a reintegração de posse, por protestos feitos nas ruas que terminaram também com uma grande truculência da polícia. Mas foi um movimento que terminou vitorioso, que a reorganização foi suspensa, já pro ano que vem as decisões de escolas fechadas, escolas reorganizadas, não vai acontecer mais. E os alunos conseguiram levar essa, conseguiram fazer um movimento organizado, organizaram uma virada cultural. Tipo, pelo estado todo, vários artistas se apresentaram nas escolas. Foi um movimento muito grande e muito massa de acompanhar. Então, assim, se eu tivesse que falar de um dos grandes movimentos sociais do ano, não vou dizer o maior, porque tivemos muitos esse ano, esse foi um ano muito agitado em termos de movimentos, de protestos, de movimentação mesmo das pessoas, esse foi um dos principais, eu diria. Em setembro nós tivemos movimentações de muitas pessoas pra muitas coisas, inclusive pra música, que foi também o mês do Rock in Rio, que eu vou deixar onde vocês falaram. Rock in Rio, né, que tivemos algumas atrações, o Ariana, Katy Perry... Ah, cara... Você podia começar a falar de alguém de rock, pelo menos, né, Phil? É, tipo, pra quem gosta do Queen, ou o que sobrou do Queen, né, que ele veio... O que sobrou do Queen é ótimo. Ele veio com o Adam Lambert, né, e outros, Faith No More, John Legend, Korn, e por aí vai, né, ó, galera. Tinha um grande evento, um grande... Se firmou de vez, né? É. Depois de... É, como sempre, né, agora. O Rock in Rio tá muito estabelecido, né, cara? É um evento que a galera... Que acho que um dos eventos mais esperados no ano em termos de música, se não o mais esperado. Eu não digo que o Lollapalooza tá no mesmo nível, mas assim, acho que os dois grandes eventos musicais brasileiros são o Lolla e o Rock in Rio. Rock in Rio principalmente. Mas em relação ao show do Queen, muita gente, assim, eu vi opiniões muito divididas. Teve gente que odiou o Adam Lambert cantando, teve gente que achou o máximo. Eu não gosto muito dele, né? Assim, eu também acho totalmente passável. Eu sou muito mais o Marco Martel. Uhum. Mas... como ele faz parte, na verdade, né, do Extravaganza, né, que não é a formação, vai, oficial do Queen. Fazer o quê? Não tem muita escolha. Aí, mas sim, acho que foi um dos shows que o pessoal mais falou. E dos shows que não são exatamente rock, que foi Rihanna e Katy Perry, também foram bem, assim, acho que fizeram... Foi engraçado que eles acabaram fazendo mais barulho, assim, foram mais falados até do que os shows de rock mesmo. Eu não sei se eu acho isso engraçado, triste ou os dois. Mas, assim, falando como alguém... Eu não sou muito fã da Katy Perry, mas eu gosto bastante da Rihanna, então eu acho que o Rock in Rio é pra todos, sabe? Não, pra todos os estilos, tem espaço pra todo mundo. Aham, até pra quem é fã do A-ha também. A-ha é maneiro. Eu só conheço uma música do A-ha, então deixa pra lá, velho. Ah, gente, eu gosto do A-ha. E no começo, logo no comecinho de setembro, nós tivemos o lançamento do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, um jogo muito esperado, que seria aí, assim, realmente o fim da franquia. O fim da franquia tanto porque a gente teve aí o divórcio do Kojima com a Konami, ou porque realmente era o episódio final da história que você queria contar. Foi um jogo que realmente caiu nas graças do público de forma geral, mas veio também com polêmica. Pra quem aí tava acompanhando, sabe que ele... O Kojima sempre foi um cara, apesar de considerado genial no que ele faz, ele sempre foi muito polêmico e muito incisivo na opinião dele, por exemplo, com a participação feminina nos jogos. É, ele sempre... Claro, isso já é uma coisa que tem muito forte da cultura japonesa, né? E ele traz isso, que ele sempre falou que, por exemplo, uma personagem feminina, ela não poderia protagonizar um jogo. E ele deixou isso... Não deixou isso muito claro, mas ele ainda coroou pra finalizar com a personagem que foi colocada no jogo, que foi a Quiet, que foi uma personagem extremamente sexualizada, extremamente rasa, extremamente desnecessária, e gerou muita polêmica e muito muito burburinho, principalmente no ano onde a gente teve personalidades fortes, femininas, tanto em outros cenários dos jogos, quanto no cinema. A gente já falou aqui da Furiosa, por exemplo. Apesar de tudo, né, apesar disso, quem conseguiu passar por cima, o jogo realmente é bem interessante, e acho que fecha bem a grande trajetória do Metal Gear Solid, dessa franquia tão maluca e tão confusa. E agora vamos ver o que esperará. A Konami até chegou a dizer que planeja fazer outros jogos de Metal Gear e tal, mas sem o Kojima eu acho que não vai ser a mesma coisa, e durou o que teve que durar. Tem mais um jogo que eu esqueci de falar, que eu queria falar agora. Porque, assim, de setembro? De setembro. Falamos de vários títulos que, dos seus meios, foram os grandes títulos do ano, então eu acho que eu defendendo aqui a parcela indie, o rolê. Em setembro nós tivemos o lançamento do Undertale. Undertale foi um jogo que surpreendeu muitas pessoas. É, sim! Que, assim, trazendo uma forma de combate, uma forma de narrativa completamente diferente. Você pode passar o jogo inteiro sem matar um personagem, sem fazer nada, e as suas atitudes influenciam não apenas o seu primeiro gameplay, mas os gameplays que vem depois. E foi um jogo muito... Fez um barulho muito grande, e um barulho justificado, porque ele tem uma narrativa muito interessante, personagens muito bons, uma trilha sonora maravilhosa. Ele foi desenvolvido pelo Toby Fox, que, em outros trabalhos que ele tem, ele já fez algumas modificações de alguns jogos bem conhecidos. Ele ajudou em Homestuck na trilha sonora dele, principalmente. Tanto é que a trilha sonora do Undertale foi uma das grandes vitórias. Então foi um jogo que realmente marcou muito, assim, chamou muita atenção e tem chamado muita atenção. Que eu acho que se a gente tem que escolher o jogo independente de 2015, eu votaria nele, com certeza. E sim, foi um furor que surpreendeu muita gente. Eu realmente não esperava. Eu achei que ia ser uma coisa muito nicho. Eu conhecia, porque eu já conhecia o trabalho do Toby Fox em Homestuck, eu achei muito legal. Só que eu não fazia ideia de que ele explodir tanto quando explodiu. E tá todo mundo falando. É um jogo que tá hoje, um preço até razoável, acho que tá R$20. Assim, não, R$20 é um preço. Infelizmente, eu acho que não tem português, né? Ele não foi... Não. Não teve. Não, mas... Mas assim, só o fato de você poder fazer um jogo... Ou você pode seguir uma rota sangue no zóio, matar tudo, ou você pode não matar ninguém. Ou você pode conversar com os personagens, ou você pode simplesmente resolver de outra forma. Então, assim, é um jogo que as possibilidades são muito amplas. E eu acho que isso chamou muita atenção. Então, se vamos falar de jogos, eu acho que seria muito, muito negligente a gente não falar do Undertale, né? Excelente jogo aí que recebeu 10 de 10. Sim, sim. A recepção dele de outros vários extremamente positiva. Muitas reviews muito positivas dele. Poxa, 94 de 100 no Metacritic, sabe? Então, assim, recomendações de muitos veículos de mídia. E assim, fica a recomendação, inclusive, porque recomendar The Witcher, recomendar Metal Gear, não, vocês já conhecem isso. Agora o Undertale, talvez vocês não tenham tido a chance de ver ainda. Então fica a recomendação, inclusive. Bom, e pra fechar esse bloco, falar dos podcasts lançados no mês de setembro, no projeto de podcast, tivemos o 155 Guerra dos Anéis, o 156 História de Animais de Estimação, o 157 O Beck e o 158 The Flash. Cara, Flash. Podcast de Beck também. Nossa, de Beck foi do caralho, velho. Esse é ótimo. Que gravação boa, meu. O papo foi muito bom, muito fluido, muito legal. Nossa, e o The Flash eu fiquei triste, porque eu só vi a primeira temporada depois que o cast saiu e depois... Felicity por The Flash. Melhor personagem. Não, eu só... Melhor personagem de tudo. Felicity, melhor personagem. Felicity, Barry e S2. Eu vou shippar eles pra sempre, porque eu posso. Eu confesso que foi bem difícil escrever esse texto, tá? Qualquer coincidência com a... Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá? Porque esse foi um texto inteiro autoral original. Barry Allen é o homem mais rápido. Quando ele era uma criança, ele viu sua mãe ser morta por algo impossível. E o seu pai... foi preso por esse homicídio. Então, um acidente fez de Barry o impossível. Para o mundo exterior, ele é apenas um cientista forense. Mas forense, secretamente... Quem que usa essa palavra? Eu quero saber quem que usa essa palavra, forense. Todos os seriados de policial investigativo. Todos os seriados CSI usam isso, né? Usam o termo forense, é. Mas secretamente, ele usa sua velocidade para combater o crime e encontrar outros como ele. Barry tem o objetivo de encontrar quem matou sua mãe e trazer justiça para seu pai. Barry Allen é o Flash. Ou The Flash. Ou The Flash. Deu pra perceber que você só pegou a introdução de todos os episódios e mudou de primeira pra terceira pessoa, né? Foi só escrever. De outubro, aconteceram várias tragédias lá no mês de outubro, meu Deus do céu. Só pra resumir o que aconteceu. Tivemos ataques suicidas em Ankara, na Turquia, né, que mataram 100 pessoas e feriram mais de 400 pessoas. Tivemos um terremoto no Paquistão e na Índia de magnitude 7.5, que matou 398 pessoas. Além disso, tivemos um avião Airbus A321 em direção à Rússia, em que ele caiu no Sinai, matando todos os 207 passageiros e 7 tripulantes, e foi confirmado posteriormente que ele caiu porque tinha uma bomba dentro do avião, ou seja, um ataque terrorista. Ah, inclusive foi, né? Esse foi do Estado Islâmico, né? Eles falaram, olha, foi a gente. Também. Derrubou. Cara, muita tragédia nesse mês, viu? Aliás, esse ano a gente viu realmente a força do Estado Islâmico crescendo muito. Sim. De uma proporção assustadora. Tanto que a gente vê a onda de imigração também, né? Sim. E são dos fatores do Estado Islâmico assustando o pessoal, né? Expulsando a galera. Exatamente. Agora eu tenho medo porque eles brincaram com a Rússia. E a Rússia não costuma levar bem esse tipo de coisa. Vamos ver, não né? Não é um país amistoso, né? Quando se brinca. Esse tipo de coisa. Tanto é que foi em agosto ou setembro que teve até por causa dessa onda de imigrações que foi, teve aquela foto muito pesada, muito chocante do menininho sírio que foi encontrado numa praia da Turquia. Sim. Assim, foi uma, acho que foi uma das grandes imagens de 2015. Sim. Foi aquela foto. E foi uma prova de como que as coisas são muito maiores do que elas parecem a princípio, né? Quando a gente fala de terrorismo, ele não mata só as pessoas por causa das bombas, mata as pessoas que tentam fugir, mata as pessoas que perdem seus empregos por causa de preconceito que é criado por causa disso. Então, a gente viveu um ano muito estranho nesse ponto. Um ano em que muitas coisas aconteceram e que a gente só foi se dar conta da magnitude delas depois. Tá sendo um ano muito estranho nesse ponto. No cenário aí de games, nós tivemos o campeonato mundial de League of Legends, que contou com uma equipe brasileira, que era a PEN, né? E, cara, assim, apesar de eu não gostar de League of Legends, que incrível a proporção que o jogo tem tomado, né? Esse ano, acho que ficou muito escancarado, foi um crescimento enorme dos esportes. Não apenas o LoL, mas Dota, Smite, CS e por aí vai, que estão levando milhares de pessoas pra grandes estádios, que estão levando milhões de pessoas a assistirem campeonatos por streaming, que estão criando equipes e criando especulação em cima das equipes. É uma coisa muito louca, porque assim, o mesmo tratamento que se dá a esportes tradicionais está sendo cada vez mais aplicado nos esportes, e é um movimento muito estranho, mas é muito interessante ver o jeito que tá crescendo muito rápido. E tem uma equipe brasileira participando de um campeonato mundial com o tamanho que é aquele evento, foi muito importante pro cenário gamer do Brasil como um todo. Mesmo que assim, a performance da equipe brasileira, pelo que eu saiba, assim, não chegou a se... Tomou uma surra. Foi o que eu vi, mas eu também não acompanho, então não posso... Eu sei que não chegou a ser premiado nem nada, mas o fato de ter uma equipe brasileira nesse evento é muito importante. É um marco muito importante pro cenário gamer brasileiro como um todo. É bem legal. Nós também tivemos um... Mais cedo, quando a gente tava falando de Mad Max, eu falei que eu me divertia muito com pessoas propondo certos boicotes. E nós tivemos em outubro um desses, que um certo grupo começou a propor um boicote a Star Wars, ou o Despertar da Força, por ter um protagonista negro e uma protagonista mulher, e eles diziam que, na verdade, o filme promovia um genocídio dos homens brancos. E eu confesso que eu não vi isso. Eu não vi nada disso, eu vi a resposta a isso. Ah, eu vi disso. Ah, não, eu vi a notícia, tudo, mas eu não vi os movimentos realmente. Não, internet. Como sendo algo tão grande. Não, gente, boicote, não, eu já, assim, vamos concordar que um boicote a Star Wars que... é um negócio que começa morto já, né? Um boicote assim, não gostei, O boicote foram três caras que falaram, não vamos assistir. Não vamos, Você não boicota Star Wars, sério. Você pode boicotar qualquer coisa, menos algo do tamanho de Star Wars, entendeu? Não, gente, eu sei que, assim, eu não tenho outra reação pra ter isso a não ser risada, porque primeira motivação, que é, assim, é ridícula da forma mais espantosa. Eu juro que eu tive que olhar umas três vezes e falei, meu, isso é sensacionalista. Isso é alguma merda assim? Não é possível que alguém tenha tanta merda na cabeça pra querer defender uma ideia dessa. E não era. E, tipo, as pessoas, eles estavam realmente se levando a sério, entendeu? E eu... É pra gente dar risada. É uma coisa que eu vi muito esse ano, que, assim, ao mesmo tempo em que teve uma grande... As pessoas começaram a conversar mais sobre representatividade, começaram a ter mais... Exigir mais, começaram a, de fato, levantar mais essa questão. A resistência a ela cresceu muito mais também. As pessoas, os grupos que resistiam a isso e que se, como dizer, que se opõem a isso, eles também ficaram bem mais vocais. Talvez por coisas assim acontecerem, porque por franquias até então intocadas começaram a melhorar a sua representatividade de minorias e de outros, e de grupos no geral, acho que eles começaram a ficar mais barulhentos também pra tentar, sei lá, tentar ganhar mais espaço. Mas eu achei, assim, é até bom essa galera boicotar, porque acompanhar na sala de cinema pra ver o filme vai ser bem mais agradável. É. Pois é. E além disso, finalmente, depois de anos de pessoas errando e, né, e cometendo gafes na internet, tivemos a fatídica data de De Volta para o Futuro 2, né, Sérgio? Marty McFly chegou no futuro e se decepcionou. É, então. Eu tenho certeza que ele deve ter falado volta que deu merda. Inclusive, teve um especial no... Onde que foi, Sérgio? Você lembra? Quem? O especial do De Volta para o Futuro, que foi com o... Eles apareceram em vários shows. Você viu o que eles fizeram, como se fossem eles chegando e, assim... Eles se falam, que merda, aconteceu? É, vamos voltar. Não, foi... Saturday Night Live. Então, eu não lembro agora se foi nele ou foi no David Letterman. Não, foi um outro programa de show. É alguma coisa parecida. Um desses de talk show, né? Foi divertido não, ver o vídeo foi... também, mas... Foi no Jimmy Kimmel. Isso. Muitas coisas legais e algumas que não chegaram tão perto, né? Mas tiveram as propagandas legais, vai. A Pepsi lançando aquela garrafa promocional dela. A Nike também, né? Com seu tênis ali. O Cubs tentando. Não tem hoverboard, então eu não quero. O pessoal não tá usando roupa prateada, então eu não quero saber. Quase. O Cubs, cara, quase ele consegue chegar na World Series. Quase que ele chegou. Se ele chega na World Series, por um pouco, cara. Nossa. Porra, Cubs. Deixa eles ficando em mais 100 anos aí sem ganhar título. Bom. Enfim, né? Bom, mas só pra falar dos podcasts lançados no mês de outubro, né? Pra fechar esse bloco, tivemos o podcast 159, Bandas que nos marcaram. Ah, muito bom. O 160, X-Men, a saga da Fênix Negra. O 161, Nossa Vida na Desportiva. E o 162, Jogos Indies. Excelente podcast. Abraços ao Quiliano. Grande abraço ao Quiliano. There's a place in your heart. Bom, começamos novembro com... Mês turbulento. Muita coisa no mês de novembro. Em novembro aconteceu o que alguns especialistas consideram o maior desastre ambiental da história. Do Brasil, é. Que foi a ruptura de uma barragem em Mariana, que era mantida por uma subsidiária da Vale, que derramou milhões e milhões e milhões e milhões de toneladas de lama tóxica, que basicamente mataram o Rio Doce e se espalharam pelo Espírito Santo, chegaram até a costa, inclusive. Mataram muitas pessoas, soterraram cidades, e até agora o dano ambiental não tem como você calcular plenamente. As consequências vão ser sentidas por anos, é um desastre irreversível. Estão sendo feitas investigações para ver o nível de responsabilidade. Já saíram notícias dizendo que tinham laudos de anos atrás apontando que deveriam ser tomadas algumas atitudes para impedir essa ruptura. Foi um acidente sem precedente na história brasileira, um desastre sem precedente. Eu pessoalmente não uso a palavra acidente para isso, porque não foi bem um acidente, mas, assim, o prejuízo que isso causou em prejuízo financeiro, a perda de biodiversidade, foi uma coisa que não tem precedentes na história do Brasil. Foi muito, muito grande. Foi realmente assustador. Uhum. Outro fato gravíssimo que aconteceu no mês de novembro, tivemos um atentado terrorista em Paris. Caramba! Gente. Mais de 160 mortes. Esse foi assustador. Tava até tendo um jogo de futebol durante. É, isso aí era... amistoso. Foi um amistoso da França, eu acho. França e Alemanha. Houve ataques em vários lugares. Teve ataques, por exemplo, em bares, em show. Tinha um lugar que tava tendo show, uma casa de shows. Foi um negócio espalhado em vários lugares e que era um lugar de aglomeração. Estamos falando de Paris, né? Uma cidade com uma vida noturna bem agitada. Então tinha muita gente na rua na hora. Isso, promovido pelo Estado Islâmico, esse ataque terrorista. Até porque eles são inimigos de todo mundo ali que tá atacando o Estado Islâmico. E a França é uma dessas que tá promovendo esses ataques. Sim. Então assim, já que não dá pra atacar a Alemanha ali, não dá pra atacar os Estados Unidos, na Inglaterra, vai na França, né? É, a França tá ali do lado. Teve uma repercussão muito grande, né? E inclusive retaliações, né? Sanções e, de novo, como falamos no começo, uma onda de xenofobia e intolerância bem grande, que só ganhou mais força com esse atentado. E aumentou a preocupação por causa do alistamento interno que o Estado Islâmico faz nesses países europeus também, né? Sim. É, já existia, né, aí vários. Até porque os terroristas mesmo que promoveram esses ataques eram pessoas da Bélgica, pessoas da França mesmo, né? É isso que eles falam, né? Eram pessoas de dentro da Europa mesmo e que foram recrutadas em determinado momento. Então, e aí fica esse medo e essa coisa da... Como que chama? É, assim, a paranoia, praticamente, paranoia, né? De a qualquer momento, e qualquer um pode ser que seja alguém infiltrado. E aí, a gente sabe, os Estados Unidos sofreu muito com isso. Muito com isso. No pós 11 de setembro. Exato, e até hoje. A gente sente reflexo disso até hoje. E provavelmente a Europa vai entrar num ciclo assim. Exatamente. Isso também tem uma influência muito grande, porque como a gente disse um pouco antes a respeito das pessoas saindo, buscando refúgio, tá tendo uma... Esses países estão começando a levantar embargos e levantar barreiras pra impedir que essas pessoas busquem refúgio por lá. Então é muito complicado, porque eles querem impedir alegando que podem entrar terroristas disfarçados de refugiados no país. Então, complicado. Continuando isso, falando de tudo isso, refugiados estão fugindo de uma guerra civil na Síria. Sim. Que, de novo, a Rússia, aparentemente, tá mexendo muito com a Rússia nisso. Não deveriam. Porque no meio de tudo isso, a Turquia ainda me derruba um avião militar russo e só joga mais lenha na fogueira. Caraca. Inclusive, eu vou ter que falar. Eu não sei se a D chegou a ver na época, mas sabe aquela... Aquele, não é um meme, né? Mas aquela que é comédia com bolinhas de países. Sim. É, o Poland Ball. Isso. E aí um deles era, tipo, como se fosse uma conversa no Facebook. E aí, tipo, a bolinha da Turquia era, tipo, falando assim, oh my god, tipo, eu derrubei sem querer um avião da Rússia. Cara. O que eu faço agora? Não sei o quê. Aí, tipo, ah, a Inglaterra me ajuda. Não, cara, você tá sozinho nessa aí. Não tenho nada com isso, tipo assim, eu dei risada, porque a gente sabe que a história, né? Mexer com a Rússia nunca é boa história. Não termina bem, é um país que também, durante o ano passado esse, passou por aí problemas. A gente teve a questão da Crimeia no ano passado. Uhum, sim. É um país que tem relações complicadas com todo o resto da Europa e que a gente sabe que no momento, sabe, num dia triste de neve, pode simplesmente começar a Terceira Guerra Mundial. Pessoal, ousado e maluco esses tropos. Uhum. Tivemos também na parte esportiva, né, a Ronda Rousey perdeu o título do UFC. Cara, eu fiquei triste. Eu também. Eu fiquei triste porque eu gosto muito dela. Ficamos todos tristes. Mas eu acho que agora ela deve diminuir um pouco mais essa parte de esportes e dedicar mais a parte de artes, eu acho. A atriz, né, ela se deu muito bem nos filmes que ela participou. Faz que nem a Gina Carano também tá assim. Inclusive, tinham lá feito algumas especulações dela como Miss Marvel no cinema. Ela falou até que, tipo, gostaria da ideia, mas não sei se... Não, eu tenho minhas dúvidas, ia ser louco. A Marvel trouxe o Batista pra fazer o Guardiões da Galáxia, que é do WWE, né? Então, sei lá, né? Ia ser legal, mas eu não aposto tanto nisso, não. Tenho minhas dúvidas, na real. Ainda no meio dos esportes, tivemos um escândalo de doping dentro da Federação Russa de Atletismo, que levou à suspensão da equipe de atletismo das Olimpíadas de 2016. Provisoriamente, claro, mas assim... Deixa o russo lá, mas é um doping. Mas é um esquema grande que tava ali, né? Todo mundo, todo atleta lá praticamente tava usando doping. Isso tava envolvido junto com as agências assim de antidoping, né? Que elas estavam nesse esquema danado. E aí, a Rússia tá tão queimada nesse filme. Nunca o filme do Rock tava tão certo, né? Pois é. A Rússia ficou muito queimada a situação, né? Bom, mas tá feio o negócio agora na parte esportiva. Ninguém mais leva fé na Rússia. Então, pra ela voltar agora a ser levada a sério, esquece. Acho que desde as Olimpíadas de Inverno que eles sediaram e todos os problemas que vieram delas, acho que assim, a Rússia teve chances de melhorar sua imagem dentro do cenário esportivo, só que não aproveitou muito não. Então assim, aguardemos o desenrolar disso, né? Afinal de contas as Olimpíadas estão aí. Agora no ramo aí mais da saúde, o Ministério da Saúde confirmou a existência de uma uma relação entre uma epidemia de microcefalia que tá acontecendo, na verdade a gente ainda tá vendo isso, e o Zika vírus. Pelo que eu vi, ainda tem muita gente com dúvida se realmente existe essa ligação, já vi coisas dos dois lados, mas é algo que tomou realmente as mídias agora, todo mundo tá falando. Não, assim, existe uma grande coincidência que não entende assim completamente é como que o Zika vírus provoca microcefalia em alguma coisa na gestação que tá afetando. Mas é um grande avanço, afinal de contas, é meio que inédita essa relação entre o Zika vírus e a microcefalia. O Zika vírus é relacionado a outras doenças, né, mas não a microcefalia. Tinha suspeitas de outros países também, né, mas finalmente, ó, aqui no Brasil falou, olha, tem essa relação, e é forte, deve ser isso. O complicado é que, assim, tá tendo uma desinformação muito grande, porque tem pessoas que estão defendendo e estão dizendo, assim, é aqueles especialistas de rede social, né, que estão dizendo que, na verdade, essa relação não existe e que é, a microcefalia veio, é devido a uma vacina, a um lote de vacina, que a vacina causa microcefalia. Gente, assim, é besteira e é um desserviço absurdo, porque já tem muitas pessoas que falam que vacinas causam isso, que vacinas causam autismo, que vacinas causam caralho a quatro. O que isso faz? Desencoraja as pessoas a vacinarem seus filhos, correndo risco de mais doenças ainda mais sérias, entendeu? Então é complicado a gente observar isso e observar que essas teorias de porta de boteco estão ganhando força entre algumas pessoas, entendeu? Então é muito importante essa descoberta pra que as pessoas entendam que não é uma vacina que vai deixar o filho doente, que não é uma vacina que pode levar essa condição se manifestar, sabe? Sim. Notícias no cenário internacional, tivemos também um novo presidente da Argentina, Mauricio Macri, que ele foi eleito após 12 anos de governo Kirchner, né? Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Cara, foi uma briga pra poder chegar a esse cara. Nossa! Conseguiram finalmente chegar num segundo turno, e no segundo turno mais briga ainda também. É assim, a pessoa já devia estar meio esgotado também na Argentina, que tá uma crise, e o sistema Kirchner tá ali, um dos representantes dessa crise, né? O pessoal realmente cansou, eu acho. Mas mudou, né? Sim, não, é. Ele realmente já tava passando por turbulências por lá também, né? A Cristina Kirchner não tava tão bem assim já faz um tempo. Com certeza. Continuando, nossa, aí sim, seja. Finalizando o nosso ano da espionagem, tivemos 007 contra Spectre. O último, em tese, filme aí do Daniel Craig, né? Fechando a história, esse arco de histórias começado lá atrás no Cassino Royale. E fechando muito bem. Eu gostei bastante do filme, apesar dele assim, usar mais clichês antigos, fazendo referências, né? A vilões que contam um plano, com máquinas do mal e tudo isso. Eu não tenho muitas reclamações com relação ao filme, não. Eu ainda não vi, mas eu vi gente falando bem, outras criticando um pouquinho o filme, né? Mas tudo bem, deve ser muito bom mesmo. Não deve. Dá pra agradar todo mundo, né? Querendo. É a história. Ele usou muito elemento dos clássicos. Então, como eu falei, tem resgata. Então tem o vilão que tem a máquina do mal, que conta o plano, dá risada, meio quase risada maléfica. O Christopher Waltz não tá na sua mais genial interpretação, mas é o Christopher Waltz, então só isso já é suficiente pra você querer ver o filme. E fechamos bem o nosso ano da espionagem. Com certeza. Tivemos o lançamento do jogo Fallout 4 e todo mundo agora desaparecido nas redes sociais, na vida, sabe? Eu acho que o que eu observei desse jogo é que Nunca vi tanta gente desaparecendo ao mesmo tempo com esse jogo quanto eu vi com esse. É, mentira, vi sim quando saiu o Diablo 3. Eu não sei se assim. É verdade. Não tô dizendo se ele é o melhor ou se é o pior, mas que foi o que fez mais gente, tipo, se arrancar os cabelos e jogar e sumir da vida, foi esse. E briga de namoros também. Ai, mas pelo que também, assim, escutei opiniões mistas sobre ele também. A maior parte das pessoas elogiou, mas. O que eu vi é que, como que eu posso dizer, ele tá um pouco mais raso e com uma história não tão legal quanto os outros, ou no caso 3, vai, vamos colocar assim. Eu não gosto de Fallout, basicamente, assim, eu tenho muitas restrições com relação à Bethesda, de forma geral. Eu não tenho saco, vi muita coisa do jogo, realmente parece ser um jogo, falam que ele mecanicamente é excelente, ele é super gostoso de jogar, tá tudo fluindo muito bem, as mecânicas funcionam, mas se o grande ponto do jogo, que sempre foi a narrativa e a história, não tá tão legal, eu deixo passar. Esse eu nem vou me dar, assim, nem vou gastar o meu suado dinheirinho pra comprar. Além disso, nós tivemos também o lançamento dos Jogos Vorazes A Esperança Parte 2, ou Jogos Vorazes O Final. O hype. Jogos Vorazes, o hype. Para fechar a história, né? A história de Jogos Vorazes é uma história muito boa, eu gostei muito dos livros. Pessoalmente, eu não vi os filmes ainda. Eu vou ver o Esperança Parte 2 se ele não tiver saído de cartaz ainda, mas eu gosto muito dos livros. E eu, pelo que eu acompanhei acompanhei, a adaptação ficou muito bem feita. Eles conseguiram acertar bem. Tanto é que o barulho, fizeram um certo barulho em cima desse filme, principalmente no Esperança Parte 1 e no Parte 2 por consequência. Eu, sendo bem sincero, eu até agora não entendi por que dividiram em dois filmes, mas... É porque agora toda trilogia que se baseia em qualquer coisa infantil juvenil tem que se dividir em duas partes do último filme. É, porque assim, eu consegui entender grana, né? Quando dois filmes, mais gente pagando ingresso pra ver no cinema. É, mas isso é regra. Por exemplo, assim, provavelmente aquele do Divergente, Subvergente, Divergente, vai ter o último em duas partes também. Eu nem sei qual é, nunca assisti, parece meio genérico, mas... Eu achei que pareceu bem X, na real. É, então... E ele saiu dois filmes muito rápido e tal, esse ano saiu um deles. O Convergente, Divergente, sei lá. Foi o Insurgente, eu acho que saiu. É, Insurgente, é. Então, ah, enfim, também. Whatever. Mas assim, o Jogos Vorazes, pra mim, foi uma série bem marcante, foi uma série bem legal. Só que, né, eu tenho minhas dúvidas se precisava ter dividido o último em dois filmes. O elenco do filme é bacana e tudo mais. Apesar de eu admitir que eu tenho um certo problema com a Jennifer Lawrence? Não com a Jennifer Lawrence. Com a Jennifer Lawrence como Katniss. Eu não consigo... Eu não consigo vê-la... Não, ela é ótima. Só que eu não consigo vê-la como Katniss, sabe? Ela é... Entendi. Não é nem que ela não é boa no papel, mas... Sabe quando parece que não combina? Tem alguma coisa errada? Porque a Katniss é tão séria. Ela é tão... Então, assim, a Jennifer Lawrence é meio mais palhaçona. Não sei. É a beleza da atuação, mas pra mim parece que alguma coisa não tá certa. Mas enfim, foi o fenômeno infanto-juvenil do ano. Foi o Jogos Vorazes Parte 2. Em novembro também tivemos o lançamento do Jessica Jones no Netflix com David Tennant fazendo Killgrave. Caramba. Olha isso. Falou aqui o fã do Doctor Who, cara, que o David Tennant tá demais no seriado fazendo vilão. E a Jessica Jones também tá legal. Não, acho que aí o grande rebuliço, eu realmente não achava que a Jessica Jones ia ter toda essa receptividade que ela teve, e realmente foi uma surpresa, uma gratíssima surpresa, porque, bom, David Tennant é um ator já consagrado, a gente não precisa falar nada dele, eu acho, né? Pra quem é fã de Doctor Who sabe quem esse cara é fácil. Não, então, acho que a galera nem me deixa, na verdade, se eu falar mal, acho que alguém provavelmente... Não fale mal do David Tennant na minha frente, por favor. Vai me caçar na minha casa, né? E a Kristen Ritter, eu gosto do papel dela no Breaking Bad, foi onde eu conheci e ela tá muito bem também, assim, realmente me impressionou a série falando de temas bem maduros, quer dizer, o próprio Elias já, que é a HQ que se baseia, já falava, mas toda essa questão que fala sobre a questão do abuso, a questão da violência psicológica, a questão desse outro lado do super-herói, eu achei muito interessante. É realmente algo inovador e que esperem que provavelmente vai aparecer em cast. Já deixo aí um spoiler do ano que vem. Com certeza. E nós tivemos também esse ano o lançamento nesse mês de Digimon Adventure 3, que algumas pessoas ficaram bem chateadas, bem decepcionadas. Eu não, eu louco. Eu adorei. Não, teve gente que não gostou. Uma coisa que eu acompanhei foi que fala assim. Mas assim, eu acho, eu imagino que seja o trem do saudosismo que não tenha deixado a pessoa gostar, né? Mas assim, eu vi como a maior parte dos comentários que eu vi, que eu fiquei até bem surpresa, foi de uma galera que não gostou. Eu esperava pior vindo da Toei. Ficou muito bom. Só o fato de não ter um dedo saindo da palma da mão deles, que tem o Sailor Moon Crystal, já é uma história, né? Pois é. Valeu a pena esperar. Valeu e vai continuar ainda. E pra fechar o mês de novembro, falar dos podcasts lançados, tivemos o 163 Tsubasa e Holic, o 164 Tokusatsu, o 165 Percy Jackson e o 166 Rock. Muitos podcasts pedidos pela galera. Vários. Inclusive o Percy Jackson com mensagem especial pra Drake, fala mal sem ter lido. Que eu não vou escutar. Fala mal sem ter lido. Então ela eu não vou escutar. Ela é o hater que ela odeia na internet. Olha só aqui. Não li e odeio. Não li e odeio, exatamente. Meio que sim. Ok. Dezembro a gente tá no meio do mês e já aconteceram coisas. Aconteceram muitas coisas. É isso que eu ia falar. E assim, eu tenho certeza que a gente vai lançar, vamos ficar no chão de novo, porque vai acontecer uma pirada foda depois que a gente lançar. Posso que vai vir o Obama pra trollar de novo a gente. Obama! Vou ficar bravo se ele fizer isso de novo. Então, nós começamos com assim, um combo, né, de pedidos de cassação. Esse casal. O presidente da Câmara aprova finalmente depois de Eduardo Cunha, né? Um pedido de impeachment contra Dilma, que apesar de, assim, vários grupos terem se colocado contra, alguns já terem declarado que não tem legalidade pra isso. E do outro lado, a comissão de ética aprovou que comece o processo de cassação do próprio Eduardo Cunha. E no meio disso, o nosso vice-presidente mandando carta. Porra, Temer, carta! Não pode, Temer. Manda um áudio no WhatsApp, velho. Manda, sei lá, qualquer merda. Aliás, essa carta também, sim, um grande... Que vergonha ali. O mais legal é ela sendo lida pelo Marcelinho. A melhor... Marcelinho, vírgula. com Marcelinho, excelente. Mas que curioso, Eduardo Cunha pedindo impeachment no mesmo dia que aprovaram o pedido de cassação dele, né, cara? Que estranho, cara, isso, cara, loucura. Né? Esse país é... É a loucura. Um vingativo contra o outro, é. Vai rolar, vai rolar. Esse casal, esse triângulo amoroso, né, deixa pra lá. Sendo bem sincero, eu acho que, eu acho que a gente deveria resolver as coisas, sei lá, colocar, pegar todo mundo lá e mandar resolver lá jogos vorazes, sabe? Taca numa arena e quem sobreviver é isso mesmo. Ia ser mais louco. Eu acho que o governo podia ser decidido assim, né? Mas lá, gente, tira no palitinho. Parece ser mais correto do que tá sendo feito, sabe? Cara, a gente não sabe, a gente não tem ideia do que vai ser o fim desse ano e o começo do ano que vem. Nossa, 2016 promete. O melhor são as opções que é ou Wesley Safadão assume, ou, ou pra mim, talvez o meme do ano junto com o Just Do It, que é o John Cena. Meme do John Cena voltando. John Cena! Um dos melhores memes de 2015, com toda certeza. Esse final de... Esse ano tá louco demais. Ah, notícias tristes também. De dezembro, tivemos a morte da Marília Pêra, a grande dama do teatro. Caraca, essa foi pesada, assim. Eu gostava muito dela. Eu gosto, adoro ela. É, assim, ela já tava lutando contra um câncer já fazia um tempo. A gente não falou muito de personalidades brasileiras, né? Mas eu acho que, se a gente for falar de perdas brasileiras, a Marília Pêra foi provavelmente uma das maiores. Não, com foi. Toda certeza. Outra também que também deixou um puta legado, né? Pra dramaturgia brasileira como um todo. É uma pena que cada vez mais a gente vê esses grandes atores mesmo que se dedicaram a vida toda ao teatro e à televisão, né? Assim, morrendo, né? É, teve ela, é muito teve triste. Antônia Bujanra, Inesita Barroso, mais uns outros também, não lembro foi, de cabeça. Foi, é. E ela tinha 72 anos, assim, não tava, assim, tinha tempo ainda, mas... Como a gente sabe, não, né? Não existe... As coisas não funcionam assim, né? Exatamente, infelizmente. Exatamente. Obrigado. É, bom, mas vamos um pouco para as artes de premiações e tal, eventos, ah, né? Ah, sim. Tivemos o Video Game Awards 2015, né? Suas grandes premiações do ano. É. Tipo The Witcher 3, que ganhou o jogo do ano. Isso, e teve umas premiações interessantes, como a gente já falou, que o Splatoon ganhando o melhor shooter aí, quebrando barreiras, né? Chupa Call of Duty. Chupa Call of Duty. Teve também aí o Her Story ganhou prêmios, por exemplo, que era um sim. Jogo que muita gente, sei lá, muita gente reclama. Assim, a mesma história do To The Moon, né? Ah, é jogo ou não é jogo? Sabe? Tipo, até onde vai o jogo? Mas assim, tirando todas essas besteiras, é interessante que agora as premiações estão olhando cada vez mais pra esse cenário, vai. Não, não, não posso dizer exatamente independente, mas esse lado que não é tão tão usual, né? Dos jogos, ou os jogos que muitas vezes chegam a um número menor de pessoas, não são só os AAA. Mas que sim tem o seu valor e tem que ser, por exemplo, aquele Ori and the Blind Forest, que ganhou sim. Melhor direção de arte, por exemplo, e você fala, poxa, caramba, né, como a gente tem que, como que eu posso dizer, a gente tem que dar mais atenção, dar valor, premiar, porque esses caras vivem disso, né, esses grandes jogos que a gente tá falando, eles vivem de venda de jogos, né, venda de milhões. Às vezes esses jogos menores precisam de um grande prêmio pro estúdio se destacar e aí poder trazer mais coisa. Então, fico feliz de ver esse tipo de premiação dando prêmios pra esses jogos, assim. Saindo um pouco do usual, né? Porque os jogos estão saindo do usual também, né? A gente tem que acompanhar o mercado, tem que acompanhar o que tá sendo feito, tem que acompanhar o que a galera tá criando. Então, assim, é bom ver que os prêmios estão começando a pensar fora da caixinha também, que costumam ser os últimos, né? Uhum. Geralmente. Pois é. Geralmente, tipo, a indústria evolui e os prêmios vão ficando pra trás. É a minha treta com... Que eu já falei muitas vezes, a minha treta com o Oscar é meio que essa também, que fica... O problema do Oscar são os idosos do Oscar. Então, exato, mas é isso, é um anacronismo, entendeu? E é legal ver que tem em alguns segmentos isso não tá acontecendo, que tá sabendo acompanhar o tempo. É bacana. Esse ano também nós tivemos a Comic Con Experience. Eu fui! Então eu vou deixar você falar pelo dela. Pelo Projeto porque... X, inclusive. Vai lá, bom, eu já fui os dois anos. Eu fui no ano passado na Comic Con no sábado e no domingo. Esse ano eu fui na sexta-feira. A gente foi convidado pela Lost Cultura, que é a produtora de toda a propaganda de audiovisual do evento. E assim, bom, antes de mais nada, as minhas impressões já estão no site, em forma de texto. Se tudo der certo, o podcast já saiu, que eu deveria estar editando neste momento. E vamos acreditar que sai. Confia que uma hora eu edito. Duvido. Mas as minhas impressões gerais já estão lá, então peço que vocês leiam e escutem. Mas no geral, assim... cada vez mais se mostra como o grande evento do Brasil, do ponto de vista da nossa cultura pop ocidental e oriental. Não tem, não, acho que assim, não tem nem o que discutir. Um evento gigante, com atrações incríveis pra todo tipo de público, público, desde o público de quadrinho, pro público de cinema, pro público de mangá, tinha público de música, tinha coisa, claro, não é evento específico de música, mas tinha coisa lá dentro. Então, assim, é algo que cada vez mais eu digo que é imperdível. Se você tá ouvindo e ainda tem dúvida, vale muito a pena. Claro, é um evento grande, é um evento que vai ter fila, é um evento lotado, então esse tipo de coisa vai estar incluso em qualquer evento, qualquer Comic Con do mundo tem isso, qualquer evento grande do Brasil vai ter isso. Mas eu cada vez mais, assim, me convenço de que tenho que ir e não tem discussão. Mas leiam as minhas postagens, foram um total de 4 postagens, e escutem o podcast se ele sair, quando ele sair. É o que eu posso, gente, eu tenho que ser sincero, né? Eu não vou. Mas eu acredito, o Sage tá confiando em mim, né? E eu acredito no Sage, o Sage acredita em mim. E o Gurren Lagann já disse que isso funciona. Que bom, né? Que tem esse nível de confiança já. Dois filmes que eu vi esse mês de dezembro e que eu vou fazer recomendação, já que eu tenho, a gente não consegue falar de filme que a gente assiste. O primeiro que eu assisti foi uma grata surpresa, que foi o filme do novo do Frankenstein, que é com o McAvoy, que é o novo Xavier, que é um ator incrível. Cada vez mais, o nome é Victor Frankenstein do filme, né? Ele é o Victor Frankenstein. E cada vez mais o McAvoy me surpreende de como ele é um ator incrível. Com também o Daniel Radcliffe, que cada vez se mostra um ator ruim mesmo, não tem jeito. Não era. Isso é de se esperar. Ok, então assim, né? Como o Igor, um filme muito bonito, um filme com a direção muito legal. Um final, um pouquinho o final de filme americano de tudo tem que dar bem e vamos em frente, mas ok. Mas no geral, um filme que eu recomendo. Inclusive, seja um dos atores que agora tá em alta, que tá no 017, tá no filme, é o Andrew Scott, que é o Moriarty da série do Sherlock. Ah, que agora esse é bom. Tá esse é bom. Vários filmes, né? Ele tá sendo cotado pra muitos filmes. Ah, o Cumberbatch já tava, né? Sim. Maneiro, Então é bom que... É legal que ele é um excelente ator também, então é legal ver que ele também tá ganhando destaque. Uhum. E o outro que eu assisti, ele veio no Brasil com o nome de Pegando Fogo, que é o novo filme do Bradley Cooper, que ele é um chefe de cozinha que tá tentando ganhar a terceira estrela dele no Michelin, depois de ter um problema muito sério com droga, não sei o que. É um desses, um filme excelente pra quem gosta desse tipo de filme mais sério e de motivação e do cara que tá querendo buscar. É um excelente filme, acredito que ele deve sim receber algumas nomeações pro Oscar do ano que vem. Inclusive até o Bradley Cooper deve receber outra indicação ao Oscar por conta desse filme. Pra quem gosta de Masterchef, é mais legal do que o Masterchef, entendeu? E um excelente filme, tá nos cinemas agora, deve estar ainda quando vocês escutarem isso aqui. Vale a pena correr atrás, um excelente filme. Pois é, bom, e acho que pra fechar, né, mês de dezembro, se não acontecer mais nada, né? Não. Falar do grande hype do mês, né? De filme. O grande hype do ano, seja. Estamos falando disso. Grande hype da vida, velho. Estamos falando disso desde o ano passado. Pois é, né? Que é o filme do Star Wars Episódio 7, Despertar da Força. Sim. Que a gente ainda não viu, porque ainda não estreou oficialmente no Brasil. Essa data da gravação. Tá as bocas de estrear. E a gente tá num hype absurdo. Então, assim, cara... Quando você escutar esse podcast retrospectivo, você já deve saber um pouco do que aconteceu. Exatamente. E aí fica aí a recomendação pra... Eu acho que a recomendação para Star Wars e para a vida é que não seja um cuzão, né? Não seja o filho da puta dos spoilers, por favor. Não dê spoilers, por favor. Não, e não alimente o troll também, cara, por favor. Sério, não seja aquele cara, por favor. Não seja, né? Aquele cara. O conselho que a gente dá, não seja aquele cara. Você sabe que tipo de cara. Sim, sim. Só pra fechar rapidamente os podcasts lançados no mês de dezembro no Projeto X Podcast. Ufa. Tivemos o 167, o Graphic MSP Parte 2, o 168 Arakawa Under the Bridge, o 169 Star Wars, e esse aqui, o 170, Retrospectiva 2015, né? Um mês bom. Bonzinho. Dezembro, com vista do que das buchas que veio antes, cara. Ah, foi um mês mais tranquilo, a sua maneira. Por enquanto, né? Eu acho que ainda vai ter muita coisa. Tem 15 dias ainda. Viu, Obama? Essa mensagem é pra você. Para de trollar com a gente. Para de fuder nossos casts de retrospectiva, por favor. Porra, Obama. Dá uma força aí. Eu sei que ele tá ouvindo esse podcast, então para com isso, Obama. Obama, se você atrapalhar de novo a gente vai te dar o spoiler do House of Cards, se você não quer tomar. Da quarta temporada, né? Então. Mas é isso, galera. Obrigada por terem escutado. Pra todos vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E é isso. Tchau pra vocês. Beijos. E que 2016 seja o ano melhor, por favor. Não, pelo amor de Deus, cara. Eu não vou dar conta de um 2015 parte 2. É sério. Padrão Dri parte 2. Meu Deus. Outro ano desse eu não vou conseguir dar conta. Me ajuda. Por favor, né? Tchau, tchau, galera. Beijos. Falou, pessoal. Mais. Falou, galera. You hold with me, but you will win for never know. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, o último desse ano de 2015. Aê! Yes! Bom, mas então, vamos dar os nossos recados de sempre, né? Pra vocês ouvintes que escutam nosso podcast via iTunes, via algum outro agregador, aplicativo de podcast, via o WeCast no Android, que foi finalmente lançado no sábado. Olha aí que legal, galera. Aê! Chegou pro Natal. Pois é, né? Você não ficava a teoria da família chata? Exatamente. Baixa e ficou ouvindo o podcast. Exatamente. Acessem o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E para vocês que estão nos ouvindo aí, caso queiram mandar algum e-mail, você pode mandar para o contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e entre também no grupo do Facebook em groups.projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós sempre temos o nosso pequeno pássaro azul, o Twitter, que é o @projetoxpodcast. Recados, né, galera? Foi lançado no último sábado um Projeto X Podcast especial da CCXP, né, Comic Con Experience 2015. Cabeça gravou e chamou vários convidados que foram nesse evento, né? Podcast bem grande com as participações do Vinícius, da Abá, do Pelota, do Juba e do Bruno Trindade. Vamos lá, galera. Tá legal, tá muito bom. Edição do Cabeça, incrível, né? É a única do ano também. Ela acha que ano que vem tem outra. Olha aí, pessoa substituída. E olha que ele chitou, porque ele mandou aí alguns minutos pra Dri. Pois é, ele não aguentou. Eu fiquei sabendo. Ele não aguentou a pressão de estar sozinho. Mas vamos lá, baixem, escutem, link no post. E, gente, lembra que esse é o último podcast do ano. Semana que vem não teremos podcasts. Estaremos lá no Havaí. Ah, é? Curtindo uma praia, não. Cara, a gente sempre faz esse descanso entre Natal, Ano Novo, festividades, o pessoal vai viajar. E o pessoal tem que descansar também, né? Por favor, né? Sim, o pessoal tem que descansar, por isso semana que vem não teremos podcasts. Pra você, sei lá, você que tá sem podcast, vai lá tirar foto com o Papai Noel. Pois é. Acho que eles vão gostar. Viagem, descansem, galera. É isso aí. É isso. E o Projeto X Podcast só retorna dia 4 de janeiro. Sim, dia 4. E um último recado, né, galera? Como esse é o último podcast do ano, a gente sempre divulga o campeão das dicas. Que todo mundo chutou, mandou as dicas, a gente vai somando numa tabela aí, né, num ranking. E no final desse caixa de entrada, a gente vai falar quem é esse grande campeão. E vai ganhar uns presentinhos nossos. Uhum. Ah, beleza. Bom, mas vamos para os e-mails com feedback do último podcast, que foi de Star Wars. Sem spoilers, com certeza, porque tem gente que ainda não viu. Sem spoilers. O pessoal ainda não viu. Eu não vi o filme ainda. Cara, eu vi na última sexta-feira. Jim, é muito bom, cara. Porra, você que vê. É, eu não duvido. Eu não duvido. Cara, é tudo que o episódio 1 não foi. E deveria ter sido. Muito bom, muito bom. Enfim. Bom, mas vamos lá. Vamos começar os e-mails, né, Jim? O primeiro e-mail aqui é do Parker, e ele coloca aqui, ele começa falando, chutando, né? Falando que o próximo podcast é Retrospectiva 2015, e você acertou! Quem diria? Esse tava fácil. Uhum. Aí ele continua assim, tô escutando o cast, depois de terminar, manda o feedback. Não quero perder a corrida dos pontos, valeu, falou. Aí ele manda o outro e-mail com o feedback. Terminei agora o podcast, só digo uma coisa, tive pena do editor, deu pra perceber que ele teve muitos cortes. Cara, quem foi que editou? Eu, a gravação teve 2 horas e 45, corte final ficou com 2 horas, né? Então, eu tive que cortar bastante coisa pra acelerar ele. Ah, sim. Gostei de vocês abordando a trilogia nova. Mesmo sendo datada, constantemente sendo lembrada pelo Cabeça, ela tem seu objetivo. E para mim era pra ganhar grana pro George Lucas, mas como vocês disseram, eu contaram o passado do Darth Vader. Mesmo de uma forma ruim, eles contaram. Puta... Ah, eu tenho críticas com essa trilogia prequel, viu? Dava pra ser melhor. Dava pra ser muito melhor. Dava pra ser melhor. Não, mas excelente cast. PS, nos comentários alguém disse que viu o anime na hora do intervalo do trabalho. Eu fiz isso com o Kaiji, mas não consegui segurar pra saber o desenrolar da história. E valeu a pena. Olha aí. Obrigado pelo e-mail, Parker. E agora vamos para o próximo. O próximo e-mail é do Cláudio Hiroki Hano. E aí, galera do PXP, joinha. Aqui quem tecla é o Cláudio Hiroki Hano. Idade 6² menos 1 e moro em Guarucity. Fim de ano chegando e nada melhor do que fechar com um dos casts e filmes mais esperados do planeta. Do estúdio Ghibli seria do universo. Ah, tá. Adorei o cast, pois assisti todos os filmes quando era moleque, mas não me recordo de várias coisas. Sinceramente, queria que eles colocassem uma legenda quando o Chewbacca e o R2-D2 falassem. Seria interessante. Algum fã fez isso, cara. Seria, então. E deve ter saído uma coisa muito engraçada. O melhor personagem para mim é o Darth Vader ever. Um dia eu irei comprar um capacete igual dele, pois é um sonho de infância que tenho. Assim que nem vocês, estou num hype enorme, que é inevitável para assistir um novo filme. Espero que não nos decepcione. Te garanto, não vai te decepcionar. É muito bom mesmo. Desejo a galera do PXP um feliz Natal e um ótimo ano novo. Descanse bem e aproveite. E as férias. férias. Valeu. E que o ano de 2016 tenha ótimos casts e novidades para que nós ouvintes possamos ouvir e nos divertir. Falou e abraços. Ô, Cláudio Hirokiano, valeu por todos os seus agradecimentos. Cara, e Feliz Natal, um ótimo ano novo pra você e também pra toda a sua família, tá? E boas férias. Ele fala aqui no e-mail também, né, Seiji? Aqui no começo, né, que é o filme mais esperado do planeta. Ele foi tão esperado aí que eu queria colocar aí, que foi uma informação que a gente não podia colocar num cast, né? Mas você viu que no dia da estreia ele arrecadou 120 milhões de dólares. Ele é o filme que bateu o recorde de maior arrecadação no primeiro final de semana. É muita coisa. Puta que pariu. É muita coisa. É maravilha. E o próximo e-mail aqui é do Rafael HQ. Eu comecei a ver Star Wars de um jeito totalmente errado. O primeiro filme eu vi o episódio 6, depois eu vi o episódio 1, mas esse ano, devido ao filme 7, resolvi ver todos os filmes em ordem que eles foram feitos. Faça isso sim. É, eu prefiro nessa ordem. Se bem que eu vi aquela ordem que o Teixe sugeriu, que é o 4, 5, 1, 2, 3 e... E o 6. Fica legal também. É, o Cabeça legal. Que falou isso. Foi o Cabeça? É, interessante a ordem. Ele continua aqui, né? O Império Contra-Ataca é o meu favorito, eu mas também. É uma pena que já saiba de spoilers do pai do Luke. Meu personagem favorito foi o Mestre Yoda. Adoro Yoda. Pô, cara, eu tava até lendo uma curiosidade que eu vi depois, né? Porque eu tava vendo lá uma coisa que o pessoal não acreditou que o Darth Vader era o pai do Luke na época. Eu vi, por isso que botaram Yoda no episódio 6 falando isso, de que ele confirma que o Darth Vader é o pai do Luke. E pronto. É, então, eu fico pensando, realmente, o pessoal achou que era só tipo o blefe do vilão, alguma coisa assim. É, eu não duvido que você pode acreditar nisso. O cara é um vilão. Ele pode enganar o herói. É, então. Eu achei interessante, porque você não tem essa perspectiva hoje em dia, né? Você não questiona isso. Enfim, mas foi legal. Foi bem sacado. Mas valeu pelo seu e-mail, Rafael HQ. O próximo e-mail é do Rafael Taira. Bom podcast e boas especulações. Só conseguirei ver o filme do episódio 7 depois do Natal. Dos filmes de Star Wars, do 4 ao 6, só vi em VHS, DVD e às vezes quando passava remasterizado no SBT à noite. Cara, o pior que eu vi dessas três formas, viu? Incrível. E no cinema, quando passou o relançamento, lá, 97. Relançamento nada. Isso aí é... Hã? Eu sei só falar isso pra não entregar a idade. Não, é verdade. Eu só vi... De cinema eu só vi em 97. Tá bom. Dos episódios 1 e 2 vi em DVD e também quando passava na televisão. Essas animações da Cartoon eu vi todas e na época que saiu e porque tinha Cartoon na assinatura do meu pacote de TV via satélite. Já o terceiro, apesar de ser um dos filmes que eu mais gosto junto com o sexto, era para ser o único que vi no cinema. Mas no dia do cinema, Lady Murphy deu pau no projetor do cinema e no som do cinema. Um pouco depois da parte que aparece o General Grievous e aí devolveram o dinheiro do ingresso de uma parte e outros optaram por esperar 2 horas até a próxima sessão. Aliás, o Grievous, Darth Maul, Chewbacca, Han Solo são os meus personagens favoritos da franquia. Aí o resto do episódio 3 acabei vendo em DVD. Ah, tá. E aqui pra fechar ele fala que ele gostaria muito que a gente fizesse um podcast sobre Star Trek. É, então, sobre o Star Trek, eu acho assim que o único da staff que viu a série clássica foi a Adriana. Eu comecei ainda que tem no Netflix, mas eu vi pouquíssimos episódios, 1, 2 episódios. Eu vi mais os filmes, né, do clássico. Ah, os filmes novos. Não, eu vi os clássicos do Star Trek, todos. E esses novos eu também vi, né, então, assim... Os filmes novos eu gostei dos filmes novos, eu gostei, cara. De Abrams, né, mas assim, se quiser fazer um podcast de Star Trek, tem que comentar a série clássica, né. Tem outra, não tem, ai... E ninguém aqui, tirando a Adri, viu, então acho que é meio difícil sair esse podcast tão cedo. A não ser que a Adri resolva fazer um podcast ela e só convidados. É, aí depende dela, né, mas como eu já disse, eu acho que não vai sair tão cedo esse podcast. Se sair. Pois é, mas valeu por todo esse seu e-mail, Rafael Taira. Obrigado. Agora aqui vamos para o próximo e-mail aqui do Everton Duarte. Fala, galera do PXP, beleza? Eu sou o Everton, 27 anos, do Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Bom, pra começar, estou preparando para todo o ódio de fã, fanáticos de Star Wars. Então, vamos lá. Eu conheci Star Wars através dos jogos. Principalmente o Battlefront, que são muito divertidos, e o Force Unleashed, que eu acho foda bagarai. E também as animações Clone Wars, CG, e a recente Rebels. Com relação aos filmes, o meu favorito é o episódio 3. Isso mesmo, foi o que mais me prendeu a atenção e me divertiu. Eu dormi assistindo a trilogia clássica. Vale ressaltar que é bem difícil dormir assistindo algo que eu queira assistir. E agora assisti o episódio 7 e tem um novo filme favorito da saga. Aham. Aí ele dá um monte de spoilers, mas a gente não vai botar nesse caixa de entrada. É, por favor, a gente vai tirar. Eu não vou ler os spoilers. Eu nem li os e-mails. Dessa vez eu não li os e-mails do Star Wars por causa disso. Esse fez bem. Mas pelo menos aqui o Everton, ele botou em caixa alta assim, ó, spoiler, spoiler, spoiler, spoiler. Então você já fica avisado de que abaixo teria spoilers. É, mas eu não sei o resto, né? É, eu não botei aqui no card de entrada também, porque os ouvintes não precisam saber desses spoilers. Mas eu, depois que eu vi o filme, Everton, eu fui ler assim, essa parte de spoilers, e legal, gostei também, maneiro. A gente só não vai ler por preservar os ouvintes, né, dos spoilers, né? E os participantes. Também, também. E é isso, o e-mail dele, mandou um abraço e até a próxima. Pois é. O Everton, eu entendo porque às vezes ele diz assim que ele dormiu assistindo trilogia clássica, porque o ritmo é totalmente diferente. Até por dizer que, como ele conheceu Star Wars via Battlefront, via Force Unleashed, que são coisas recentes, né? Então, assim, ele é um fã recente até de Star Wars. Então, eu até entendo, mas sim, trilogia clássica, ela é muito boa mesmo. Ah, pô, mas um dos filmes que eu mais gosto, pra você ter ideia, Seiji, é o Watchmen, e a primeira vez que eu fui assistir ele, eu dormi. Pois é, né? Então, pô, eu acho um filme excelente, hoje em dia eu não durmo mais. É, eu acho que vale a pena rever esse filme, viu, Everton? Esses aí que a gente falou. Mas tudo bem, valeu pro seu e-mail. O próximo é e-mail do Rafael Cândido de Oliveira. Olá, pessoal do Projeto X, aqui é o Rafael Cândido, esse é o segundo e-mail que mando para vocês. Primeiramente, não sou um dos maiores fãs de Star Wars, acho legal, mas não me surpreende, mas respeito os fãs. Bom, estou enviando este e-mail mais para falar como eu gosto do podcast de vocês, como esse de Star Wars, que mesmo sem lembrar dos detalhes dos filmes, vocês me divertem bastante com suas opiniões e informações. E gosto de praticamente todos os podcasts que fizeram, fiquei bem surpreso com a humildade que tiveram quando leram e-mails de ouvintes dizendo que não gostaram do podcast de Digimon, achei muito maduro da parte de vocês. O Rafael, eu digo assim, ó, eu também não gosto daquele podcast, eu achei fraco, cara, na boa. Dá pra ser melhor, a gente consegue fazer coisa melhor. A gente tava despreparado. Tava muito, cara. Pra começar, um erro nosso foi que a gente não viu todos os Digimons. Esse é um erro. Já começou grande, um, né, erro muito grande, né? Então, assim, pode mandar críticas dizendo de podcast que vocês não gostaram, tá, galera? E esse Digimon... É, a única regra é, só não pode xingar. Se xingou, não vai ser lido. Só isso. Façam críticas construtivas, por favor. Mas quanto a esse podcast de Digimon, cara, pô, eu concordo com todas as críticas que vierem aqui, cara. Eu também não gostei dele. E eu acho que um dia a gente deveria fazer um novo de Digimon, cara, fazer uma coisa bem melhor, bem decente. Pegar quando acabar esse Digimon Adventure 3, cara, e fazer um novo podcast de Digimon, eu acho. Pode ser, pode ser. Continuando o e-mail dele, vocês me informam e me divertem muito. E como eu disse em um e-mail anterior, vocês continuam sendo, na minha opinião, o melhor podcast de todos. Eu gostei desse elogio, ficou muito legal. Sou deficiente visual, tenho baixa visão e ouvir podcasts é praticamente um hobby. E fico impressionado como toda semana lançam podcasts com alta qualidade. Cara, que legal, cara, que você escuta podcasts como um hobby, né? Eu acho que, assim, é muito legal mesmo essa parte, né? Ainda mais pra você, né? Ah, que legal. Escute mais podcasts, tem vários aí de qualidades. E que bom que você gosta muito da gente, entre vários podcasts que você escuta. Cara, a gente fica feliz, orgulhoso disso, viu? E queria sugerir a fazer um podcast sobre, além de mais Pokémon, é claro. Aí eu duvido, não sei, viu? Eu toparia mais Pokémon. De Eu, a Patroa, as Crianças e Dois Homens e Meio, já que fizeram de outras séries de comédia. Abração, até mais. E desculpa pelos possíveis erros de digitação. Cara, não tem digitação aqui, não tá bom. Sobre Eu, Patroa, as Crianças, não sei, tem que ver com a galera. Sobre Dois Homens e Meio também não sei, tem que ver com a galera. Eu gosto de Dois Homens e Meio. Não tá no cronograma ainda, né? Mas eu acho que tem potencial pra fazer, por que não? Seria legal fazer, ué. Podia fazer uma das séries dos anos 90. Também, também, ué. Não sei. A gente já fez vários, né, então. Mas valeu por todo esse e-mail, Rafael Cândido de Oliveira, cara. E continua escutando, continua comentando mais. Valeu. E o próximo e-mail aqui é do Ricardo de Andrade Santos. Ele começa aqui, nome Ricardo de Andrade Santos, né, de novo, idade 31, cidade São José dos Campos, São Paulo. E ele fala assim: olá a todos, excelente podcast. Espero que o novo filme Star Wars tenha agradado a todos da equipe e o Sage tenha usado a força para escapar dos spoilers, kk. Então, não precisa de força. Você viu que lançaram o aplicativo, Sage? Eu vi. Então, a força da internet já resolveu isso daí. Eu usei esse aplicativo. O problema é que até no meu e-mail ele ficava atuando, cara, tem spoiler. Como assim no meu e-mail, cacete? Enfim, então, não tenho muito o que acrescentar, só que quando criança gostava de Ewoks. E cheguei a ver aqueles dois filmes deles, Caravana da Coragem 1 e 2, mas originalmente era para aparecer o Ewoks, a racha do Chewbacca, no lugar dos Ewoks. Ewoks. Mas por questão de custo, eles foram substituídos pelos ursinhos. Faz sentido. Cara, acho que é mais fácil contratar anão do que gente alta, né? Não, gente, preconceito. Não é isso não, cara. É a roupa, né, cara? Ou isso. A roupa, pô, pra fazer um Chewbacca você precisa de 3 Ewoks. Aí fica meio óbvio, né? O Chewbacca é 3 vezes mais caro. Você mata 3 Ewoks pra fazer um Chewbacca, né? É tipo isso, tá ligado? Essa aqui é a lógica, não que é anão, velho. Ele termina aqui falando: Feliz Natal e um excelente ano novo para toda a equipe. Aê, valeu, Ricardo Zanara de Santos. Muito obrigado. Muito obrigado. O último e-mail é do Yuri Hiyuri, né? Aqui o e-mail dele, aqui ó. Yuri Paz, amador, 28 anos, estudante de Direito, São Paulo, capital. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do PXP. Já escuto vocês há aproximadamente 2 anos, mas esse é o meu primeiro e-mail. E desculpe-me por ser um leitor por tanto tempo. Bom, pelo menos ele mandou e-mail, isso é bom. Tem gente que nem isso faz. Gosto muito do trabalho de vocês e da abordagem que vocês dão aos assuntos. 2015 foi um ano tanto duro para mim e vocês me ajudaram a passar por ele com seu bom humor, por isso sou muito grato a toda a equipe. O PXP é um dos meus casts favoritos, juntamente com o 99 Vidas e o Nerdcast, por isso espero que vocês continuem com o programa por muito tempo. Vamos ver até onde ele vai durar, cara. Espero que dure bastante. Tem algumas críticas construtivas a tecer também, mas vou deixar isso para uma outra oportunidade, pois estou saindo para assistir o Despertar da Força em alguns minutos e não quero me atrasar. Cara, vai indo, vai nessa. É, já foi, sim. O e-mail veio do passado, cara. Pois é. Bom, muito bom o cast sobre Star Wars. Essa aqui é a minha obra de ficção favorita, por isso acho que posso contribuir um pouco na discussão. Vamos lá, então. Acompanho Star Wars desde que tenho memória. Meu pai era muito fã da série e acabou por me deixar maluco por esse universo nerd também. Eu era tão jovem quando comecei a assistir que sequer me lembro de como é não saber que o Luke Skywalker é filho do Darth Vader. Sobre a profecia pela qual muitos Jedi acreditavam que o Anakin Darth Vader traria equilíbrio à força nos eventos que aconteceram em O Retorno de Jedi, leva muita gente a acreditar que o Luke Skywalker salvou seu pai e trouxe o profetizado equilíbrio. Meu pai também me dizia a mesma coisa, e eu concordo com isso, mas não acho que não é tudo. Eu ainda sou da teoria que como Darth Vader matou, que tinha uma penca de Jedi e só um Sith, e com ele virou o segundo, aí sobrou 2 Jedi e 2 Sith. Tem como ser mais equilibrado que isso? Caramba, que belo equilíbrio. Tinha centenas de Jedi, no fim sobraram 2 Jedi contra 2 Siths, né? Não, tinha centenas de Jedi e um Sith. Isso não tá equilibrado, cara, desculpa. Então, ele matou os Jedi e ficou 2 Jedi e ele virou um Sith, então ficou 2 Siths. Equilíbrio. Continuando no meio dele, né? Perdi meu pai quando tinha 9 anos, mas continuei assistindo nosso filme favorito frequentemente. A falta que sentia de meu pai muitas vezes me fez invejar o Luke, que foi salvo do Imperador por seu pai. Foi então que tive uma sacada. Eu passei a ver o Darth Vader e o Luke como um par de heróis. Interessante. Luke passa por toda a jornada do herói, chegando ao ponto de tentar ir resgatar aqueles que não foram iluminados, ainda no caso seu pai. E Anakin, depois de sucumbir ao lado negro e assim morrer, se tornando Vader, volta à vida buscando sua redenção ao buscar seu filho e de tabela toda a galáxia. Assim, pai e filho passam por diversas fases da jornada do herói. Cara, é muito legal, cara, essa sua ideia, essa sua teoria. Interessante, né? E digo que toda a galáxia foi salva, pois assim como em Senhor dos Anéis, o maior poder que os vilões têm é a influência, a capacidade de corromper e intimidar um enorme número de pessoas. Sendo assim, caso o Imperador conseguisse escapar, ele representaria uma grande ameaça a todos. Por fim, temos o nome do filme, o Return of the Jedi, que em inglês pode ser interpretado de várias maneiras, dando a entender que o filme também pode ser interpretado de várias maneiras. Sim, que no Brasil a interpretação dele tá muito errada, eu acho. Retorno de Jedi, né? Não, aí que tá. Eu sempre entendi o Retorno de Jedi que podia ser o Luke virando um Jedi ou podia ser o Darth Vader voltando a ser um Jedi. Isso. Isso é legal. Porque ele vira um Jedi um pouquinho antes de morrer, né? Sim, sim. A crítica na tradução é esse que faltou um artigo, né? Não é de The Jedi, é do Jedi. Ah, sim. Aí, o retorno do Jedi. Qual Jedi? O Darth Vader retornou ao lado luz e voltou a se tornar um Jedi? O Luke que se afirma como um Jedi? Ou retornar a força como Jedi, porque ela tava praticamente extinta, né? Sim. A nova ordem Jedi, né? Ressurgindo. É, pode ser isso aí também. Interessante, né? É legal. Eu já vi várias discussões desse tipo, né? E continua aqui, ó. Enfim, sei que não fui o primeiro a pensar dessa maneira, mas achei importante trazer esse ponto de vista. Desculpe se a pontuação não ficou muito boa, escrevi às pressas sem revisar, pois sei que gravam caixa de entrada hoje, no domingo, e já pode ser até tarde demais pra ler esse e-mail no ar. Obrigado pela diversão, abraço a todos e até o próximo e-mail. E deu tempo, cara, de a gente ler esse e-mail, cara, no caixa de entrada. Ficou legal, ficou bom. Deu certo. É que você já atrasou no ônibus aí, deu tempo de chegar. Qual é? Geralmente eu gravo depois do almoço, mas tem... Sim, sim. Eu geralmente tento gravar antes, né, mas o pessoal agora não consegue mais gravar antes do almoço. É, mas eu tô aparecendo bastante. Pois é, isso é bom. Isso é bom. Mas valeu por toda essa sua discussão, Yuri. Cara, legal a sua história de vida também, maneiro. O pessoal aqui adorou seu e-mail, viu? Sim. Tava conversando aqui no WhatsApp com a galera, cara, demais. Muito bom. E que continue mandando mais e-mails, viu? Valeu por tudo. Obrigado. E agora a gente vai para a sessão de quem acertou as dicas, essa última dica do Retrospectiva, certo? Pois é, as últimas pessoas desse ano que acertaram as dicas. A última pontuação do ano. Pois é. E o pessoal que acertou as dicas, o primeiro foi o Parker, depois foi o Cláudio Hiroki Hano, o Pablo Neves, o Rafael Taira e o Ricardo Andrade Santos. Pois é, galera. Parabéns, vocês acertaram as dicas. Parabéns. E vou mandar abraços também para o pessoal que comentou nesse podcast. Abraços, então, para o Rafael HQ, para o Vinícius Azevedo, Rodrigo Rodrigues, o Jacaré Paguá, o Pablo Neves, o Antônio Pereira, o Francisco da Chagas e o Bernardo Neri. Pessoal, sintam-se abraçados. engraçados, tá? E pra fechar esse caixa de entrada, Jim, vamos falar das dicas. Yay! É, as dicas desse podcast que vocês acabaram de escutar, que foi o podcast de Retrospectiva 2015. A gente falou na semana passada que seria o último podcast do ano, que é uma tradição no Projeto X Podcast. Pra quem tá atento, sabe qual vai ser o último podcast. E é isso aí, o último podcast, a gente sempre faz um podcast de retrospectiva. Exatamente. Falou de todas as coisas que aconteceram nesse ano de 2015. Oh my god, ainda bem que esse ano já acabou, viu? Tá acabando. Ah, finalmente. Relaxa, ano que vem vai ser pior. Ah, não fala isso. Pior que ano 2014 a gente falou a mesma coisa aí, cara, e isso se concretizou. Ah. É, então, toda vez vai passando, vai ficando pior, não importa. A gente acha assim, não pode piorar esse ano, sempre piora, né? Sempre piora. Olha a mensagem pessimista do pessoal aqui. Eu tenho dó da Dri. Dri, abraço. Cara, a gente já falou no podcast, 2015 foi o ano do padrão Dri. Foi forte esse negócio. E aproveitando, né, que a gente já falou das dicas da semana passada, e a gente também já falou as pessoas que acertaram as dicas, como prometido lá no início do Caixa de Entrada, vamos falar aqui nesse finalzinho quem é o grande campeão das dicas. O cara que mais acertou chutes, foi aumentando a pontuação dele na tabela. O grande campeão é o Parker. Yeah! Com 290 pontos. E esse ano foi muito disputado essa briga aí das dicas, viu? Porque o Pablo Neves foi o segundo com 265 pontos. 25 pontos de diferença o ano inteiro. É incrível essa briga, viu? Foi essa corrida, né? Esse foi o ano mais disputado das dicas. Aqui teve uma diferença bem pequena, cara, entre o primeiro e o segundo. Viu? E aí, ano que vem vai ser pior, né? Porque a tendência é aumentar a quantidade de pessoas que ouvem. Pois é, espero que as pessoas mandem mais e-mails, mais dicas aí, galera. Mas assim, então, para o Parker, né, que acertou as dicas, a gente vai selecionar os nossos presentinhos que a gente sempre manda pros campeões das dicas. O Rafael Taira já ganhou o prêmio dele. O Blackstar também já ganhou o prêmio dele. Quando eles foram campeões das dicas naqueles anos, foram campeões. Isso mesmo. Então, Parker, por favor, a gente vai pedir pra você, mande o seu nome completo por um e-mail e seu endereço. E a gente vai selecionar os prêmios, vai mandar pra você. Já fica o aviso, ó. Demora um pouquinho pra chegar, cara. Até a gente... Demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Até a gente selecionar as coisas que a gente vai mandar e mandar de país, né? Demora um pouco. Mas uma hora chega, acredita. E fica o favor. Não fique mudando totalmente de endereço sempre, viu? Cara, já deu uma dor de cabeça esse ano. Bom, mas enfim, né? Valeu por tudo e que vamos começar ano que vem as dicas. Ah, que legal. Ah, que bom, né? Primeiras dicas ano que vem, placar zerado, todo mundo começa do zero. Pois é, Jim, e quais são as dicas pro primeiro podcast do ano de 2016? Bastardos, noiva, espada. Bastardos, noiva e espada. Tá fácil. Tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Tá fácil, né? Eu acho que tá fácil. Mas é isso, galera, terminamos então esse último caixa de entrada desse ano. Vamos descansar semana que vem e voltamos aqui dia 4 de janeiro, tá bom, galera? E é isso. Finalmente uma semana sem precisar editar o caixa de entrada. Ah, tô feliz. Que bom, que bom, que bom. É hora de comer debaixo da árvore de Natal. Bom, galera, então, feliz Natal, feliz ano novo e até ano que vem. Falou. Ano que vem, gente. Falou. Fui.